Jornal da Cruzeiro. Cruzeiro FM, a voz da notícia. Bom dia, Construtora Planeta informa às 6h30. Para você compartilhar o mais belo pôr do sol da cidade, lançamento Union Planeta. Apartamentos de 48 a 97 metros quadrados no Alto da Boa Vista. Visite os nossos decorados e saiba mais em unionplaneta.com.br. É Planeta, pode confiar. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Jornal da Cruzeiro. Comece o seu dia com muita informação. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Compromisso com a verdade. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Jornal da Cruzeiro, apoio cultural, Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, tudo em alumínio para você. Evolution Muraro, seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Acesse magnumconstrutora.com.br e surpreenda-se. Supermercado São Vicente, compre nas lojas ou no supersvonline.com.br. Jornal da Cruzeiro. Hoje é a sexta-feira, dia 7 de maio de 2021, ano 15, edição de número 4.301. Está no ar o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, na apresentação de Fábio Andrade, André Fazano e Caio César. Destaques do Jornal da Cruzeiro. Sorocaba aplica hoje a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 em pessoas de 60 anos ou mais. Em Sorocaba, 187.975 doses já foram aplicadas na população, o que equivale à imunização de quase 124 mil pessoas. Profissionais de educação são vacinados nesta sexta-feira por meio de agendamento. Serão disponibilizadas 3.300 vagas por meio do sistema de agendamento online. Vereadores discutem na Câmara de Sorocaba a situação das escolas municipais que sofreram ação de vândalos e criminosos. Líder do governo no Legislativo, João Donizete, fala da importância de um contrato emergencial para a reforma de algumas unidades. Reforma de 4 unidades escolares no valor de R$1.255.000 para atender especificamente as mais depedadas, que é a Escola Municipal Professora Inês Rodrigues Cesarotti, a Escola Municipal Tereza Ciambelli Giannini, a CEI Hélio Delcícia Júnior e a SEI Madre Teresa de Calcutá. Então essa já está também adiantada, é uma CPL que para 30, 40 dias, nós provavelmente, se não tiver grandes problemas de ordem de recurso da empresa que perde e tudo mais. Operação de abordagem social atende 17 pessoas em situação de rua. As abordagens ocorreram na região central e na zona sul de Sorocaba. Câmara de Sorocaba aprova em primeira discussão projeto de lei que autoriza a entrada de animais de estimação em hospitais públicos. Vereador Ítalo Moreira, autor da proposta, conta por que decidiu propor essa iniciativa. Mas é um projeto que não deixa de ser importante por questões de saúde pública, né, de saúde no geral. Existem vários estudos na questão psicológica, né, que quando um animal vai no ambiente hospitalar, melhora ali a recuperação do paciente, o seu quadro psicológico fica melhor. Então é extremamente importante porque recupera os quadros psicológicos do paciente, melhorando a disposição dele para o tratamento. Com o objetivo de homenagear profissionais de saúde, a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba lançou a campanha Doe um Elogio. Por meio da iniciativa, os interessados poderão enviar mensagens motivacionais e de agradecimento para esses profissionais. A Operação Agências Bancárias 2021, promovida pelo Procon de Sorocaba, identificou inconformidades em 18 bancos, realizada entre os dias 9 e 30 de abril, a ação apurou, por exemplo, o cumprimento do tempo máximo para o início do atendimento aos clientes. Plantas podem ser mais do que ornamentais nesse período de pandemia, especialmente no caso de muitas pessoas que atualmente trabalham em home office. Especialista em paisagismo, Gerson Rocha Júnior, fala da importância das plantas. Quando eu falo de outros benefícios, está ligado sim à companhia nesse período de confinamento, em questões mais um pouquinho complexas até, no tratamento emocional, psicológico. A gente viu alguns depoimentos muito legais de pessoas que buscaram amparo nas plantas naturais para, por exemplo, tratar um quadro de ansiedade, depressão. Jovem impedida de entrar na USP ganha curso com certificado internacional. Além do curso, ela também ganhou uma viagem para a imersão executiva no Vale do Silício, com tudo pago. E a produção industrial brasileira caiu 2,4% em março, intensificando a perda de 1% que havia sido registrada em fevereiro. Os dados são de uma pesquisa do IBGE. De acordo com o gerente de sondagem André Macedo, de maio do ano passado até janeiro deste ano, o setor havia acumulado ganhos de 40,1%. Tem uma associação bem clara com o recrudescimento da pandemia, né? E todos os efeitos que isso traz para dentro do processo produtivo. Ou seja, a maior restrição na mobilidade, o aumento nas exigências sanitárias, isso traz um desarranjo para o processo produtivo, desencadeando ali falta de matérias-primas, aumento no custo de produção, fora aqueles fatores conjunturais que a gente já vinha elencando, né? O mercado de trabalho ainda com contingente importante, trabalhadores fora dele, a inflação num patamar mais elevado, ainda a ausência. Ministro das Relações Exteriores do Brasil disse que o governo brasileiro não mudou de posição sobre a proposta de quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19. A França afirmou aos parlamentares que, pelo menos por enquanto, o Brasil ainda é mais favorável a uma terceira via encabeçada por Chile e Canadá. Uma virada no tempo nesta sexta-feira na região de Sorocaba. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal da Cruzeiro. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre uma CPI que recebe... Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre uma CPI que perdeu a noção do óbvio e está repetindo tudo aquilo que a gente já sabe. No Rio de Janeiro, uma operação que matou bandido é condenada por Ministério Público, Direitos Humanos e juiz, né? E o juiz da 12ª Vara Federal de Brasília absolveu Temer, Moreira, Padilha, Gedel, Eduardo Cunha, Henrique Alves e Rocha Loures. Eu vou contar para vocês os detalhes disso e por quê. De Brasília, Alexandre Garcia. No mercado financeiro, o dólar terminou a quinta-feira em queda, cotado a R$ 5,27 na venda, no menor valor de fechamento desde janeiro. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, registrou alta, chegando perto de 120 mil pontos. O euro encerrou a sessão em baixa, cotado a R$ 6,36 na venda. Série Cinema, hashtag em casa, com o Sesc homenageia um dos mais celebrados e premiados cineastas espanhóis da atualidade, Pedro Almodóvar. Curso de Jogos Digitais da Universidade de Sorocaba Uniso promoverá o evento Jornada Gamer Uniso, a partir do dia 10 de maio. E nesta edição do Jornal da Cruzeiro, você acompanha também os destaques de hoje do Jornal Cruzeiro do Sul. Sorocaba registra 397 novos casos confirmados da Covid-19 em 24 horas. No mesmo período, foram 400 recuperados e 9 óbitos. 2 mil pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra o coronavírus. 1.043 idosos de 68 anos ou mais não tomaram a vacina complementar por falta do imunizante em Sorocaba. Daqui a pouco, ao vivo no Tempo para o Esporte, vamos falar do jogo entre São Bento e Internacional, que entraram em campo ontem pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão 2021. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Bom dia, em Sorocaba, 6h40. Previsão do tempo. Uma virada no tempo acontece nesta sexta-feira por conta da passagem de uma nova frente fria. Uma acentuada queda de temperatura chegou a praticamente todo o estado de São Paulo. Em Sorocaba, a máxima nesta quinta-feira chegou aos 29 graus, um dia quente. Porém, nesta sexta-feira, com a chegada desse ar frio, a temperatura máxima não vai passar dos 19 graus, uma diminuição de 10 graus de um dia para o outro. Essa frente fria não deve trazer chuva para a região, mas um aumento da nebulosidade é esperado nesta sexta-feira. Em Sorocaba, as temperaturas variam de 16 a 19 graus. Mesma tendência para Salto de Pirapora, onde a mínima fica em 15 e a máxima chega aos 18 graus. E em Capela do Alto, as nuvens aumentam, não deve chover e a temperatura também despenca. Elas variam de 15 a 19 graus. Inteligente, ágil, competente, formador de opinião. Jornal da Cruzeiro. Poder e Política com Alexandre Garcia. Bom dia. Eu começo registrando um fato policial, né? Uma grande operação policial na favela do Jacarezinho, em que morreram 25 pessoas, inclusive um agente da Polícia Civil com um tiro na cabeça. O interessante, foi contra o Comando Vermelho, é que logo se manifestaram pessoas e entidades contra a ação policial. Estão contra a ação policial é porque estão a favor dos bandidos, né? O ministro Fachin, por exemplo, já anunciou que vai tocar um pedido do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que para mandar o governo do Rio de Janeiro diminuir a letalidade policial. Ou seja, matem menos bandidos. Né? O Ministério Público também diz que vai investigar essa operação, entidades de direitos humanos. Aí o delegado, que é chefe do morto, né, disse que o sangue desse homem que deu a vida pela lei, pela sociedade, está nas mãos dessas pessoas que ficam ao lado dos fora da lei e não do lado da lei. Né? Eu não sei por que ninguém fica ao lado da vítima. É uma coisa incrível. Né? Daqui a pouco, vão dizer que lá em Saudade, Santa Catarina, né, esse moço que atacou e matou a professora, a agente de ensino, 3 bebês e pôs um outro bebê no hospital, que está lutando pela vida, vai dizer que ele é vítima da sociedade. Ele é vítima, a sociedade é culpada. Bom, vamos em frente por falar nisso, né? Vamos ver a origem dessas coisas. É a impunidade também. O juiz da 12ª Vara Federal, aqui de Brasília, ontem, numa sentença, diante da acusação, da denúncia, de Rodrigo Janot, daquele quadrilhão do PMDB, absolveu o ex-presidente Michel Temer, os ex-ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco, absolveu também Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Henrique Alves e Rocha Loures, aquele da correndo com a mala de rodinha. Né? É na mesma vara, presidida pelo mesmo juiz, que em dezembro de 2009, pelo mesmo motivo que falou em abuso de acusação, ele absolveu Lula, Dilma, Palocci, Mantega e Edinho Silva, se não me engano é prefeito de Araraquara. Também era quadrilhão do PT. Então a gente vê, né? A gente fica pensando, mas de que lado estão? Estão do lado dos bandidos, tem lado de corrupto, tem o lado do atacante, não está do lado da vítima. Né? Ninguém fica do lado das vítimas. Das vítimas que pagaram o imposto sumiu, né? E não foi para o hospital, né? Durante tanto tempo. Das vítimas que ficam à mercê de grandes quadrilhas, né? Fazendo o que querem, distribuindo droga na juventude. Das vítimas de uma creche. Eu acho isso muito, muito, muito estranho, essa inversão de valores. Se for intencional, é para destruir a família, né? Para acabar com

Sorocaba, agora 6:50, uma excelente manhã de sexta-feira, você que está ligado e conectado conosco aqui na Cruzeiro FM neste dia 7 de maio 2021. Só mais uma vez convidando você, eu sempre convido, né, todas as manhãs, para que você venha curtir a Cruzeiro FM nas redes sociais. Estamos aqui no Facebook, no YouTube, Instagram, Twitter, no Facebook e YouTube, neste momento com imagens ao vivo, aqui nos nossos estúdios no Alto da Boa Vista. Mas cadê o sol, hein? O tempo tá bem diferente hoje, não tá tão frio assim, mas tá nublado, né? Começa bem diferente amanhã desta sexta-feira. O Caio César chega já, trouxe pra gente aqui a previsão do tempo, comenta um pouco mais sobre essa questão envolvendo o tempo para hoje e todo o nosso final de semana. Venha curtir a nossa página no Facebook, faça sua inscrição no YouTube, você recebe as notificações das nossas lives, participa conosco, deixa o seu recado e tem ainda sempre o WhatsApp pronto para receber a sua mensagem, 99135-5532 ou 3414-1500. Ele fica aqui online 24 horas, você pode mandar o seu áudio, gravar a sua mensagem, enviar a sua mensagem de texto. Só não esqueça o seu nome, o seu bairro ou também a sua cidade, para que a gente possa dar um alô para você aqui, destacar a sua participação todos os dias dentro do jornalismo da Cruzeiro FM. Manhã de sexta-feira de muitas informações, de muitas notícias e de vacinação também em Sorocaba e região. A gente vai passar limpo para você, trazendo todos esses destaques. André Fasano, a sua manchete, o seu destaque, sua primeira participação na manhã desta sexta. Bom dia, André. Bom dia, Fábio. Bom dia, Caio. Bom dia também o ouvinte que nos acompanha nesta sexta-feira. Começando sobre a vacinação, né, Fábio? O que a gente recebeu de mensagem ontem e essa semana também perguntando de quando seria a vacinação para idosos com 60 anos ou mais? Pois é hoje, primeira dose da vacinação em idosos de 60 anos ou mais. Acontece aqui na cidade de Sorocaba, vai funcionar da seguinte forma: quem tem 60 anos ou mais e nasceu de janeiro a junho, receberá as doses do imunizante das 8 horas da manhã ao meio-dia. Os nascidos de julho a dezembro serão vacinados de meio-dia até as 4 horas da tarde. São 5 locais de vacinação no sistema drive-thru. São eles: a antiga sede da OAB Sorocaba, a Ordem dos Advogados do Brasil, na Avenida 3 de Março, número 495, no Alto da Boa Vista. O Clube União Recreativo Campestre, na rua Francisco Paulo Braion, número 650, no Jardim Guadalajara. No Shopping Cidade Sorocaba, na Zona Norte, estacionamento G6, com entrada pela Avenida Atanásio Soares. A Igreja Universal do Reino de Deus, na Avenida Afonso Vergueiro, no centro, bem ali ao lado do Terminal Santo Antônio, e o Instituto Humberto de Campos, na zona oeste da cidade, na Rua Rosa Maria de Oliveira, número 377, no Jardim Zulmira. Atenção, é obrigatória a apresentação de documento de identidade com foto. Não há a necessidade de agendamento. Basta comparecer com o documento de identidade com foto em um desses 5 pontos de vacinação e você receberá a vacina para quem tem 60 anos ou mais, completando pelo menos o ciclo de vacinação para os idosos, né? A partir da semana que vem começaremos um novo ciclo, segundo o plano do governo do estado de São Paulo, vacinando pessoas com comorbidades, principalmente ali quem tem entre 55 e 59 anos, quem possui também deficiência, outras comorbidades, gestantes também, né? Serão vacinadas a partir da semana que vem também dentro do plano estadual de imunização contra a Covid-19. Então, nesta sexta-feira, fechamos a vacinação dos idosos, atingindo todos os públicos de idosos aqui na cidade de Sorocaba, agora com 60 anos ou mais. E outro destaque também, viu, Fábio, porque nesta sexta-feira tem coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo e teremos mais uma atualização do Plano São Paulo. Lembrando que estamos na fase de transição ainda, que é aquela fase entre a vermelha e a laranja. Nesta fase de transição, o próprio governo, o Centro de Contingenciamento da Covid-19, flexibilizou a abertura e até o horário de abertura de alguns estabelecimentos, academias e ginástica funcionando das 6 horas da manhã até as 8 da noite, o comércio também funcionando nesse horário, restaurantes abrindo. E agora resta saber qual será a atualização que teremos pela frente. Se vamos prorrogar essa fase de transição ou se passaremos definitivamente para a fase laranja do Plano São Paulo. A coletiva de imprensa acontece 12h45 e nós teremos essa informação, então. Os números têm apresentado, os números divulgados, né, nas coletivas de imprensa pelo governo do estado de São Paulo relacionados à pandemia, têm apresentado queda nos índices de internações, uma queda também nos óbitos no estado. Então, vamos aguardar para saber qual será a medida adotada pelo governo do estado de São Paulo dentro dessa atualização do Plano São Paulo. A possibilidade é, continuamos por mais uma semana nessa fase de transição, da forma que está, com os horários flexibilizados, ou iremos avançar para a fase laranja, ou então a possibilidade, talvez, de algumas regiões avançarem para a fase laranja, outras ficam nessa fase de transição, como já tinha sido feito também, vinha sendo feito pelo governo do estado de São Paulo, anteriormente dentro do Plano São Paulo, separado por regiões. O estado todo hoje na fase de transição. Agora resta saber se o estado todo avança, se teremos essa prorrogação por mais uma semana na fase de transição. Enfim, vamos aguardar as informações com relação à atualização do Plano São Paulo. Legal, André, trazendo aqui os primeiros destaques também, as suas manchetes para o início do nosso Jornal da Cruzeiro no Giro das Informações. Caio César, o seu bom dia de uma sexta-feira que já começa diferente, né, Caio? Será assim o final de semana ou não? Bom dia, Fábio. Bom dia a você, André Fazano, ouvinte ligado em mais um Jornal da Cruzeiro. Excelente sexta-feira nublada para todos nós. Que Deus nos abençoe nesse dia. 17 graus agora na região do Alto da Boa Vista, aqui em Sorocaba. E a tendência para o fim de semana não é ficar nublado. Sol entre algumas nuvens no sábado. No domingo o sol deve aparecer novamente, mas a temperatura ela deve permanecer como está. Hoje, por exemplo, nós estamos com 17 graus. Ela deve ficar nessa casa, entre 17 e 19 graus o dia todo. E o sol timidamente aparece em algumas horas do dia hoje. Como eu disse, no sábado o sol aparece entre algumas nuvens, no domingo ele deve brilhar forte, mas não deve subir tanto a temperatura. Você falou agora há pouco que amanheceu mais nublado, mas não está tão frio assim, né? A mínima não caiu tanto, a mínima hoje em Sorocaba deve fazer 16 graus e a máxima 19. Chama a atenção nas horas mais quentes do dia, por exemplo, essa queda brusca de 10 graus, né? Ontem nós tivemos aqui à tarde 29 graus em Sorocaba e hoje à tarde teremos 19 graus, então por conta dessa frente fria que chegou à costa do litoral paulista. Ontem nós tivemos um dia muito chuvoso no sul do país, né? Essa frente fria já chegando por lá. Hoje a capital paulista amanheceu com alguns pontos com aquela garoa fina, né? Um pouquinho mais frio também. Aqui em Sorocaba não deve chover nessa sexta-feira, nesse final de semana, né? Na verdade, mas chama atenção essa queda brusca nas temperaturas máximas aqui em nossa região. Repetindo então, hoje a máxima ficando em 19 graus, ou seja, o dia todo vai ficar do jeito que está agora, né? Estamos entre 17 e 18 graus, então temperatura não sobe tanto aqui em nossa região nesta sexta-feira. Destaque para os resultados dos jogos de ontem, Fábio. Nós tivemos Campeonato Paulista, uma rodada quase cheia, digamos assim, ontem no Campeonato Paulista, com a primeira vitória do Azulão Sorocaba. Depois de muito tempo, São Bento venceu no finalzinho da partida, gol do Diego Tavares aos 51 minutos do segundo tempo, venceu a Inter de Limeira e respirou. E agora joga a final no domingo. Final. E é final mesmo. Porque quem perder estará na Série A2 de 2021. Aí pra quem... de 2022, aliás. Aí pra quem foi dormir um pouco mais cedo ontem, pensa: ah, mas o São Bento não vai jogar com o Santo André? O São Bento não vai jogar com o Botafogo? O São Bento joga contra o Santos. Pois é. Quem perder de Santos e São Bento na Vila Belmiro no domingo estará na Série A2 de 2022. Que situação confortável para vocês dois, né, domingo? Tá, total. Total. Situação mais confortável. Total. Pra quem é Santista de Sorocaba. Portuguesa, não sei do que você tá falando. Portuguesa Santista ou portuguesa? As duas. As duas. As duas. Pois é, e poderemos ter clássico de Santos na Série A2 o ano que vem, né? Olha, se a Portuguesa Santista não subir. Enfim, o Santos se colocou nessa situação porque perdeu ontem. Aliás, se colocou nessa situação porque tem duas vitórias no campeonato, né? Mas se colocou nesse momento, nessa situação, porque perdeu ontem o clássico para o Palmeiras por 3-2. O Santos tem 10 pontos e o São Bento tem 9. O Santo André venceu ontem o Mirassol de virada pelo placar de 2-1. Chegou aos 10 pontos também, mas tem 4 gols de saldo a mais, né, do que o Santos. Falava que é difícil falar alguma coisa, bateu o martelo. Mas que foi estranho aquele segundo tempo do Mirassol, hein? Foi muito esquisito. O Mirassol não jogou absolutamente nada. Jogou bem o primeiro tempo e no segundo tempo parece que não estou afim de jogar, né? Absolutamente nada. Mirassol que já estava classificado, já estava com a derrota do Santos garantido já na primeira colocação do grupo também. Enfim, agora nós temos, para domingo, nós temos duas situações de classificação. Nós temos ainda uma vaga no grupo do Palmeiras, né? Que vai ficar a vaga entre Palmeiras e Novo Horizontino. Novo Horizontino que empatou ontem com o Botafogo, aliás, o Botafogo vencia o jogo até os 45 do segundo tempo. E o Guilherme Queiroz fez o gol do Novo Horizontino e empatou o jogo. Novo Horizontino tem 19 pontos. O Palmeiras, que venceu o Santos ontem, chegou a 18. Então é a única, a última definição de classificação para ver quem passa a próxima fase é nesse grupo, porque já temos os outros confrontos. Corinthians, Inter de Limeira no grupo A, São Paulo e Ferroviária. Ferroviária ganhou do Ituano ontem, placar de 1-0. Então, São Paulo e Ferroviária na próxima fase no grupo B. No grupo C, fica essa indefinição. O Bragantino espera ou o Novo Horizontino ou o Palmeiras. O Novo Horizontino, na última rodada, encara o Corinthians. E o Palmeiras joga contra a Ponte Preta. O Novo Horizontino joga em Itaquera com o Corinthians e a Ponte Preta recebe o Palmeiras. E tem muita gente, tem muito corintiano falando... O Corinthians podia dar aquela entregada, né? Pro Palmeiras não se classificar. A gente espera, né? Aguarda para ver se alguma coisa do tipo acontece. Mas nas redes sociais muita gente pedindo isso. E no grupo do Santos, o grupo D, o Mirassol enfrentará o Guarani com essa derrota do Santos ontem. E fica essa definição pro rebaixamento. O Santos joga em casa, joga pelo empate, né? Se empatar, rebaixa o São Bento. São Bento vencendo, rebaixa o Santos. E óbvio, a vitória do Santos rebaixa o Azulão Sorocabano. Aguardemos então essa última rodada no domingo, que ainda não tem horário definido, né? Ainda não há um horário definido. Todos os jogos acontecendo no domingo, dia 9 de maio, ainda sem horário. A gente espera aí a definição da Federação Paulista de Futebol. Mas é isso, Fábio. Domingo tem final e é literalmente uma final para Santos e São Bento. Quem perder estará na Série A2 de 2022. Agora, falam que o choro é livre, né? É. Eu achei... um ponto, assim, que merecia uma atenção especial da Federação Paulista, o fato do jogo do São Bento com a Inter de Limeira e Santo André e Mirassol, ele deveria ser no mesmo horário. É. Eles deveriam ser no mesmo horário. É, o do São Bento começou às 8 e o do Mirassol começou às 9, né? Exatamente. Santo André. Vai, talvez a Federação falou, não, vamos colocar o jogo do Mirassol junto com o jogo do Palmeiras, porque os dois estão disputando, mas... A Mirassol já estava lá na frente e era no grupo do Santos, né? É, não, é do grupo do Santos. A lógica é. A lógica seria essa mesmo, não, colocar os dois no mesmo horário. Desculpa, eu falei do Palmeiras, mas é do Santos, né? É. Que tá no grupo do Santos e tudo mais, e o Mirassol mudaria muito pro Mirassol também. Eu não entendi por que colocar, não colocar os dois jogos no mesmo horário, até porque... Que ficou estranho, né? Então, ficou porque feio. Assim, o São Bento ganhou o jogo... quando estava no intervalo da partida entre Mirassol e Santo André. Certo? Então, os jogadores do Santo André foram para o segundo tempo já sabendo do resultado. Precisavam virar o jogo, né? Precisavam virar o jogo. E pelas contas, e o pessoal já deve ter feito a conta, sabia que o Palmeiras ganhando do Santos, uma vitória, eles estariam salvos do rebaixamento. E o Mirassol, o Santos não conseguia alcançar ele mais, né? Exatamente. Então, é lógico, né? Tudo isso vai falar, mas é teoria de conspiração? Não é, mas são coisas estranhas que acontecem e que fazem alguma diferença realmente. Para não falar que foi maldade, mas foi pelo menos uma falta de sensibilidade. Poderia colocar o jogo, um jogo decisivo como esse, no mesmo horário? E aí o Santo André não saberia. Saberia na hora quem, se o São Bento teria ganho ou não. Enfim, teria que fazer a parte dele, lógico. É. Mas... O fato que bom, enfim. É, fato é que São Bento agora... também tinha que fazer a parte dele. Precisava, e fez, né? Fez, venceu. Não. Fez hoje, assim, né? Fez ontem, aliás. Mas do campeonato, mas não. No campeonato, né? É igual o Santos. Não fez. É igual o Santos também, não fez o campeonato todo. A derrota ontem só colocou, assim, quase que botou a pá de cal aí. Mas no domingo, então, a definição Santos e São Bento. O Santos que, fora de campo, definiu seu novo treinador ontem também, né? Fernando Diniz assume o comando do Peixe, não sei se já a partir do domingo, imagino que não, mas... Faltava, né? Então, já chega caindo, né? Eu acho que não vai acontecer isso. Mas Fernando Diniz é o novo técnico do Santos, contrato de 1 ano. O Santos tinha feito aquele acordo, né, de não ter uma multa rescisória. Me parece que o Fernando Diniz aceitou esse acordo com o Santos, então fecha por um ano com o time do Santos. E domingo tem Santos e São Bento. Quem perder estará rebaixado, Fábio Andrade. Decisão e, é claro, com transmissão da Cruzeiro FM. Tem Fome de Bola hoje. O Nilson participa a partir das 9 horas com a gente aqui também no Jornal da Cruzeiro, trazendo as últimas informações, os bastidores dessa grande decisão que fica, né? Na parte de baixo da tabela de classificação, São Bento precisando de um resultado positivo, enfrentando um clube que, se for rebaixado, simplesmente joga-se uma bomba na Vila Belmiro, porque politicamente, daí sim a coisa fica realmente complicada e pequena para muitos diretores do Santos. Não é fácil não, até porque tem sequência de Libertadores, o time não está tão bem assim. Fábio. Venceu e goleou um time, mas venceu absolutamente ninguém. Todo mundo sabe exatamente das limitações e queimando etapas, né, Caio? Todo mundo fala dos meninos da Vila, tudo tem o seu tempo. Não adianta colocar 10 meninos da Vila em campo e transferir a eles a responsabilidade do que está acontecendo, né? Pois é, faz todo sentido isso daí. E falta, né, essa experiência e tudo mais. E os mais experientes do Santos não têm puxado essa responsabilidade, digamos assim, muito, né? Pelo contrário, tem feito... Bom, não vou nem falar o que eles têm feito ultimamente, probleminhas, né? Probleminhas, né? Mas enfim, o Santos que na terça-feira joga a sua vida na Libertadores. Mas a gente falava fora do ar aqui. O Santos precisa esquecer a Libertadores na terça-feira, porque o jogo mais importante do ano, por incrível que pareça, é no domingo contra o São Bento, para se manter na Série A do Campeonato Paulista. Será que o pessoal tá pensando isso? Ah, precisa, né, André? Precisa porque, é como o Fábio falou, o Santos cai no domingo, é uma bomba que cai na Vila Belmiro e praticamente perde-se o ano, porque aí perde estabilidade, perde vestiário, perde bastidores, enfim, a diretoria, embora esteja fazendo um trabalho acertado, conseguindo... Tá recuperando, pagar, né? Recuperando as finanças e tal, mas se cai essa bomba na Vila Belmiro no domingo... Eu acho, um quadro assim muito, muito próximo e até pior, talvez, do que vive o Cruzeiro, por exemplo, hoje em Minas Gerais. Não saber como gerir essa queda, enfim. É o jogo do ano para o Santos no domingo, é o jogo do ano também para o São Bento. E o Santos que se vangloria de nunca ter sido rebaixado. Né? Exato, time incaível para todos os torcedores. Mas, no domingo, é um candidato e sério candidato à queda na Série A2. É. Que pena para o São Bento também, né? A gente lamenta que o São Bento tenha que ir para a última rodada nessa decisão, enfrentando o Santos, que está numa situação política terrível financeiramente também. Um jogo extremamente nervoso e sobrou para o São Bento, né? A gente fala assim, o torcedor são bentista, mas a gente se dá bem na Vila Belmiro. Não é essa questão, né? É da importância do jogo para o adversário e a importância para o São Bento também. E, sei lá, não. O que é uma vitória, uma única vitória... tivesse conquistado lá na segunda, terceira, podia perder todos os demais, né? Mas alguma vitória no meio desse caminho todo, o São Bento não estaria nesta situação, pelo menos respirando um pouco mais tranquilo num campeonato de baixíssimo nível técnico deste Campeonato Paulista, que foi a edição de 2021. Mas é uma decisão, não tenha dúvida. São Bento e Santos, Santos e São Bento, com transmissão da Cruzeiro FM. Esticamos aqui esse bloco, vamos direto para mais um rápido intervalo. Na sequência tem mais notícias, tem as informações e ainda vamos falar mais sobre o esporte aqui no Jornal da Cruzeiro. Fique ligado conosco na manhã desta sexta-feira. Jornal da Cruzeiro, o rádio jornalismo cumprindo o seu papel. Bom dia, Sorocaba e região, agora 7:09. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sim Comerciários, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba, BMA Medicina e Segurança do Trabalho, a solução que dá resultado, ligue 33264330 e encontre a oficina mais preparada para o seu carro. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Evolution Muraro, seu novo 3 dormitórios, a 150 metros do Parque do Campolim. Um projeto diferenciado, onde a sofisticação e requinte se unem à praticidade de viver perto de tudo. São 5 opções de plantas com 3 dormitórios, suíte, varanda gourmet, 2 ou 3 vagas e mais de 21 itens de lazer. Visite o decorado na Rua João Wagner Way, número 1269, e surpreenda-se com a linha Prime da Magnum. Informações 15-3321-1843. Construtora Magnum, 40 anos evoluindo com você. Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade. Reconhecido na França como o melhor café, do blend à xícara, para você. Qualidade e bom gosto para quem busca excelência e o melhor café. Intenso, clássico, aromatizado, delicado, descafeinado. Café em cápsulas e sachês compatíveis com a Delta Q, Nespresso e outras máquinas. E muito mais. Surpreenda-se com o Café Santa Fé. Único, premiado, elaborado por você. Acesse cafésantafé.com.br. Jornal da Cruzeiro, apoio cultural, Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, tudo em alumínio para você. Evolution Muraro, seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Acesse magnumconstrutora.com.br e surpreenda-se. Supermercado São Vicente, compre nas lojas ou no supersvonline.com.br. A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio em alto padrão, qualidade e pontualidade na entrega desde 2007. Suporte técnico para desenvolvimento de seus projetos, tecnologia de ponta, qualidade e design moderno. Atendimento personalizado com total satisfação. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte. Cidade. Na manhã desta quinta-feira, o governo de São Paulo e o Instituto Butantan entregaram mais 1 milhão de doses da vacina Coronavac para o Ministério da Saúde, para a sequência do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Durante coletiva de imprensa realizada na própria sede do Instituto Butantan, o governador João Dória ressaltou a importância da entrega de mais doses do imunizante. Com mais 1 milhão de doses que estamos entregando hoje, chegamos a 43.112.000 doses da vacina de São Paulo, da vacina do Butantan, da vacina do Brasil para a vacinação dos brasileiros em todo o país. Quero reafirmar que até setembro, nós estaremos fazendo a entrega de 100 milhões de doses da vacina do Butantan, cumprindo dentro do prazo, que é até 30 de setembro, a totalidade das vacinas prometidas para o Programa Nacional de Imunização. Presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, também deu mais detalhes sobre a produção e a distribuição de novas doses do imunizante a serem disponibilizadas ao Ministério da Saúde. Com relação aos volumes, na próxima semana entregamos mais 3 milhões, 2 na segunda-feira e 1 milhão na quarta-feira. E vamos totalizar na próxima, daqui 15 dias, mais 2 milhões de doses. Nesse momento, as negociações para embarque da matéria-prima estavam em curso lá na China para de 6 a 8 milhões. E agora nós estamos com uma preocupação, porque existe uma sinalização de redução desse volume. Então isso nos preocupa muito, porque nós dependemos da chegada dessa matéria-prima o quanto antes aqui para regularizarmos a entrega ao Ministério. E todas essas idas e vindas do governo federal, obviamente que tem aí um impacto no ritmo de liberação.

A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio em alto padrão, qualidade e pontualidade na entrega desde 2007. Suporte técnico para desenvolvimento de seus projetos, tecnologia de ponta, qualidade e design moderno. Atendimento personalizado com total satisfação. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. Sorocaba Ambiental, especializada em limpezas técnicas em espaço confinado e altura conforme NR 33 e 35. Serviços de hidrojato com temperatura de água quente de até 130 graus, extremamente eficiente, onde existe a presença de óleos e graxas. Licenciamentos ambientais, CETESB, IBAMA, produtos controlados. Sorocaba Ambiental, uma empresa especializada para o setor industrial. Acesse sorocabaambiental.com.br ou ligue 15-3238-8888. Credibilidade. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Entrevista. Nesse momento de pandemia, tem muita gente fazendo home office, muita gente que acaba sendo até obrigado a ficar em casa, distanciamento social, e tudo isso faz com que muita gente olhe para dentro de casa e sinta falta de um algo mais. E às vezes esse algo mais, para trazer mais vida ao ambiente, é a procura por plantas. Inclusive, existem alguns estudos que mostram que as plantas estão de novo na moda, com um aumento de procura pelas plantas das pessoas que agora querem ter uma plantinha em casa, querem ter mais vida, às vezes até no mesmo ambiente de trabalho. E para falar mais sobre isso, a gente vai conversar agora com o proprietário da Império dos Vasos e Flora, Gerson Rocha Júnior. Seja muito bem-vindo à Cruzeiro FM. E é isso, né? Esse momento de pandemia fez muita gente olhar para aquele cantinho da casa que ficava vazio e falar, olha, uma flor, uma planta ficava bem naquele canto, né, Gerson? Seja bem-vindo à Cruzeiro FM. Obrigado pelo espaço, agradeço ao pessoal e aos ouvintes da Cruzeiro FM. Ô, Caio, é bem o que você falou, viu? Nesse período da pandemia, o que mais a gente viu aqui foi um perfil de cliente que nunca teve um contato anterior com plantas naturais e... em meio a esse período de confinamento, esse período difícil, ficou com um olhar diferente, descobriu talvez um novo hobby, entre outros benefícios aí que planta natural proporciona. Eu falei sobre trazer vida ao ambiente. Também, né? É uma forma de você ter uma companhia. Muita gente tem plantas como companhia também, né, Gerson? Tem sim, Caio. Tem. E quando eu falo de outros benefícios, tá ligado sim à companhia nesse período de confinamento, em questões mais um pouquinho complexas até, no tratamento emocional, psicológico. A gente viu alguns depoimentos muito legais, Caio, de pessoas que buscaram amparo nas plantas naturais para, por exemplo, tratar um quadro de ansiedade, depressão. Então, planta, efetivamente, é muito mais que ornamentação, ornamental, beleza, boniteza, como diz o caipira. Mas é também esse negócio aí de realmente ele trazer vários benefícios, até que quase que invisíveis, viu? Imagino. E como que geralmente é esse atendimento? Até esse novo perfil, são clientes que chegam, às vezes, com uma ideia muito abstrata e aí precisa se chegar junto ao atendimento a um produto específico, a uma planta, a uma flor, enfim, ao que se espera deste cliente para colocar. Como que é geralmente esse atendimento? Perfeito. É mais ou menos nessa linha mesmo, Caio. Tem algo ligado aqui no nosso negócio? Talvez a pegada de consultoria, a forma do atendimento que nós temos aqui, quase que padrão, a gente atrai muito esse público, que eu falo que é um marinheiro de primeira viagem, ele nunca teve ou poucas experiências que ele teve com planta natural. E aí ele busca um alento, ele busca informação, é um atendimento consultivo. E o pessoal precisa desse apoio, né? Principalmente pensando nesse grupo que eu falei para você que se avolumou na pandemia de pessoas que nunca tiveram um contato mais íntimo. Para muitas pessoas, planta natural era coisa da mãe, coisa de vó. Então, acaba que a gente também é um pouco irresponsável para ajudar o pessoal a virar essa chavinha, puxar essa alavanca do bem aí. Legal. E geralmente tem alguma preferência por alguma flor, alguma planta? As pessoas, elas preferem algum tipo ou é muito variado isso também? É variado. Sabe por quê, Caio? Hoje, com o advento aí das redes sociais... O pessoal realmente ele vem com uma ideia abstrata, como você bem colocou, só que eles se influenciam basicamente pelos próprios, não querendo ser redundante, pelos influenciadores que rolam por aí, certo? Que fazem um belíssimo trabalho, por sinal, um pessoal que se posiciona no sentido de trazer informação, trazer entretenimento ou nas próprias redes sociais mais comerciais, digamos assim. Então, às vezes, o pessoal chega com um perfil meio definido do que ele quer. Só que daí entra também a mão do vendedor, a mão do consultor de oferecer a melhor opção, obedecendo os critérios de ambiente, ventilação, claridade. Tudo isso é importante levar em consideração, Caio. Legal. E tem uma planta específica, né, que é a Ficus lirata, que teve um aumento exponencial que se tornou uma das queridinhas que já me falaram por aqui, né, Gerson? É isso aí, Caio. A Ficus lirata, o nome dela, acredito que nós somos um dos responsáveis por popularizar especificamente aqui na cidade, na região. Aumentou as vendas dela bastante. E é muito curioso se a gente for tratar, Caio, porque ela não é uma planta assim de ticket, né, usando um termo aí, ticket baixo, um preço baixo. Ela tem um valor mais elevado, só que ela gera um encantamento e muitas pessoas tratam a compra dela como quase que um investimento, a realização de um sonho e tudo mais. E subiu bastante as vendas, ela é bonita, é tudo isso mesmo. E talvez ela está puxando fila dentre as plantas preferidas aí nesse período de pandemia. E até para as pessoas que querem comprar uma planta, né, ou querem ter uma flor, querem buscar, né, essa novidade para o seu espaço, que orientação a gente pode passar? Até para quem nos ouve agora, poxa, Ficus lirata é um nome que talvez não seja muito comum, né, não seja muito popularizado. Muita gente ouve e fala, poxa, o que será que é? Onde será que ela fica melhor, em casa ou no trabalho? Enfim, existem algumas dicas que o senhor pode dar para o nosso ouvinte que pretende harmonizar um espaço com uma planta ou com uma flor? Claro, doido com prazer essa dica, Caio, que assim, de forma geral, o que eu posso falar? As plantas, geralmente, elas dependem de vários fatores, plantas naturais, só que os principais que a gente pode apontar é rega e o ambiente que ela se encontra quanto à claridade, ausência de claridade. Falando especificamente da Ficus lirata, até pelo formato, como que ela é cultivada lá por algumas empresas, que cultivam ela, empresas assim, especialistas lá de Holambra, ela é cultivada num ambiente de estufa, controlado, um ambiente de meia sombra. Quando ela chega aqui no comércio local, não é correto, por exemplo, colocar uma planta dessa num sol pleno, Caio. O ideal para você cultivar ela é num ambiente de sombra, com claridade, ventilação, ou um externo com sombra o dia todo. Com isso, a gente consegue, vamos dizer assim, emular o ambiente que ela foi concebida ao mundo, vamos dizer assim, e é uma rega moderada. Você molha, mas molhar a planta não é encharcar, viu, Caio? Essa é uma dica importante. Qual que é a diferença do molhar e do encharcar para quem nos ouve? Sim, o que, que a pessoa pode entender a diferença do molhar e encharcar? O molhar é você aplicar uma rega que mantenha ela levemente úmida, mas ao toque, seu dedo não pode sair muito sujo. Para quem não quiser tocar efetivamente o solo, seja no vaso ou tipo no jardim, usa o palitinho de churrasco, né? Faz a técnica, vê se a técnica do palitinho é muito legal, porque se ele voltar muito sujo, é porque está muito molhada, Caio. Se voltou sequinha, opa, talvez esteja até precisando de água. Então, a gente também é contra aqui, Caio, receita de bolo. A gente sempre orienta o cliente a ele perceber e compreender a dinâmica a qual a planta dele vai ter no próprio ambiente. Uma dica que eu dou, eu falo para você aí, tem que tomar cuidado com as receitas de bolo, aquilo que é tipo, Caio, mole tantas vezes na semana, XMLs, tá, porque na verdade muitas vezes a pessoa não conhece tudo que envolve o seu ambiente, entendeu? Então, a gente nessa pegada de atendimento consultivo, nós também ensinamos o cliente a como que ele vai descobrir a dinâmica da própria planta dele. Legal. E existem plantas para todos os ambientes? Por exemplo, aquele espaço menos arejado, um pouco mais escuro, ou aquele espaço que pega muito sol, que é muito quente, enfim. Para todo lugar tem um tipo de planta que vai bem, Gerson? Tem. Ótima pergunta, Caio, porque sempre tem sim um tipo de planta para um ambiente, vamos falar assim, mais severo, pensando no sol pleno, né, uma beira de piscina, um ambiente assim que realmente pega por muitas horas sol, e tem uma gama de plantas para ambientes mais fechados, embaixo de escadas, se você for pensar, por exemplo, agência bancária, clínica, que são ambientes que geralmente rola um ar-condicionado, está distante de uma janela, tem sim. O que eu posso falar de forma geral para você, Caio? Geralmente a planta ela gosta de claridade e ventilação. Agora, se a pessoa tem um ambiente bem fechadinho, tem algumas opções sim, só que são opções mais restritas, né? Com certeza. O caminho sempre é conhecer, né? Até porque envolve uma questão também quase que afetiva, né? De olhar para a planta, achar ela bonita, de ter este afeto por este novo objeto de decoração que pode ir para casa, para o escritório, enfim, para um ambiente, né, Gerson? Sim, com certeza. Eu costumo falar, falando aí como representante do mercado, Caio, que a planta natural, as plantas naturais, elas estão inseridas em um mercado sentimental, como você bem colocou. Quando você, às vezes, a gente falou de um perfil de cliente que é um marinheiro de primeira viagem e tudo mais. A gente tem aquele perfil de cliente que ele vem atrás da planta, não através da ornamentação, mas ele vem, às vezes, Caio, no resgate de uma lembrança do passado, através de um cheiro específico. Então, a planta tem essa função também, de algum lugar que a pessoa morou, lembrar de uma pessoa querida. Com certeza, é um mercado muito sentimental. Legal. Gerson Rocha Júnior, proprietário da Império dos Vasos e Flora, mais uma vez, muito obrigado por atender a Cruzeiro FM. Sucesso e que seja uma tendência para ficar, né? Todo mundo gosta de uma planta, né? De algo que traga mais vida, para interagir até com plantas, com flores, enfim. Então, que seja algo que traga um pouco mais desse lado emocional das pessoas, esse lado sentimental, gostoso, afetivo para as pessoas. Muito obrigado mais uma vez por atender a Cruzeiro FM. Obrigado, Caio, pelo espaço. Um abraço ao pessoal da Cruzeiro FM. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Belci Acesso, software de controle de acesso que o seu condomínio merece. Memorial Parque, respeito às suas lembranças. Telefone 3202-5000. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Invista na qualidade de vida da sua família. Aproveite a oportunidade de conquistar sua casa no Vila Raiman. Condomínio fechado, pronto para morar no Jardim Pagliato. Arquitetura moderna, privacidade e segurança. São apenas 20 casas de 3 ou 2 dormitórios com suíte. More com o máximo conforto. Venha viver no Vila Raiman. A exclusividade que você merece. Últimas unidades disponíveis. WhatsApp 15 99128 88216 e site www.mendesortega.com.br. A sua empresa faz gestão dos atestados médicos recebidos? A BMA Medicina e Segurança do Trabalho tem uma solução para a sua empresa. Através desta gestão, nossa experiência mostra que há redução no número de atestados e isto significa que o trabalhador estará mais presente e saudável à disposição da empresa. Entre em contato com a BMA. Nós teremos uma maior prazer em visitá-lo e poder auxiliá-lo neste desafio. Nosso contato é 15-3326-4330 ou pelo WhatsApp 15-99656-3386. BMA, levando saúde e segurança à empresa e ao trabalhador. O programa de reabilitação pós-Covid da Academia Ápice oferece todo o suporte e cuidados necessários para uma reabilitação completa pós-Covid, com treinos específicos, fisioterapia respiratória, avaliação fisiológica dos limiares ventilatórios, teste de VO2 e avaliação física específica. Profissionais treinados e preparados para atender quem teve Covid. Recupere sua saúde, qualidade de vida e mobilidade com quem é especialista. Núcleo de Reabilitação da Academia Ápice. Eulália Silva, 214. Informações pelo fone 3229-0207 ou pelas nossas redes sociais. Arroba Academia Apse Sorocaba. Encontre a oficina mais preparada para o seu carro. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Pensando na saúde dos trabalhadores do comércio, o Sim Comerciário Sorocaba oferece o cartão Saúde Gold em parceria com a Clínica Saúde da Família. São mais de 30 especialidades médicas com consultas a partir de R$25, além de exames médicos, procedimentos estéticos e atendimento veterinário com valores menores que do mercado. O agendamento de consultas é rápido e o comerciário pode incluir no seu plano familiar até 5 dependentes e 2 pets. Cuidar da saúde é necessário e o Sim Comerciários auxilia você com esse benefício. Entre em contato com o telefone 15 3212 7110 e faça sua adesão. Sorocaba Ambiental, especializada em limpezas técnicas em espaço confinado e altura conforme NR 33 e 35. Serviços de hidrojato com temperatura de água quente de até 130 graus, extremamente eficiente, onde existe a presença de óleos e graxas. Licenciamentos ambientais, CETESB, IBAMA, produtos controlados. Sorocaba Ambiental, uma empresa especializada para o setor industrial. Acesse sorocabaambiental.com.br ou ligue 15 3238 8888. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Agora. Agora. No Jornal da Cruzeiro. Espaço Cidadão. Onde você é ouvido. Espaço Cidadão. Em Sorocaba, agora 7h35, é o Espaço Cidadão. Para você que está ligado aqui na Cruzeiro FM, você deixa o seu recado, a sua mensagem, utilizando aqui o nosso WhatsApp. Dois números para você, 99135-5532, também pelo 3414-1500. Espaço Cidadão, ouvinte deixando o seu recado. Vamos ouvir aqui as mensagens. Bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia, Caio. Aqui é José Henrique, Galo, Zona Norte. É, ontem o Nilson quase que dá um infarto no homem, hein? São Bentão, onde no fechar do apagar das luzes, fez o segundo gol e vai ainda respirando para o último jogo contra o Santos, hein? Só não depende dele. Depende de ganhar, depende só dele. Ganhou, escapou. E então, vai pro último jogo ainda com chance. Se jogar o que jogou ontem, bem provável que passe e se continue no, na primeira divisão ano que vem. Que nem diz o Nilson. É, vem comigo, amigo torcedor, que sozinho eu não dou conta. E ontem o bicho quase que deu um infarto. Vamos que vamos. Vamos torcer pro último jogo, domingo, São Bento conseguir a vitória e permanecer. Grande abraço, bom jornal, bom fim de semana. Oi, bom dia, pessoal da Cruzeiro FM. Sobre o que aconteceu em Jacarezinho, ter matado 25 pessoas, que tomara que todas elas, 24 pessoas, né, um foi policial, que todas as 24 pessoas sejam bandidos, né, não sejam trabalhadores de bem, alguns, que pode acontecer. Mas eu queria entender por que os trens que passam em lugar de risco, né, não são blindados. E se tem como blindá-los, porque eles não são blindados, esses trens, para proteger a população trabalhadora? Isso eu queria saber. Se alguém puder me responder isso daí, e se a minha reivindicação sobre isso faz sentido. Se tem trem que passa em lugar de risco, que pode sofrer alguma bala perdida, pode atingir esse vagão, por que eles não são blindados? Isso fica a minha pergunta. Bom dia ao pessoal aí da Cruzeiro FM. Bom dia, pessoal. Eu sou a Ilma Rodrigues, moro no condomínio Viver Melhor. Já estive à procura de vocês aí, para vocês verificarem, por favor, umas situações gravíssimas que está acontecendo no condomínio Viver Melhor. E agora, nessa manhã, por favor, escutem o meu áudio. É, mandaram um comunicado lá para a gente, que é uma firma que faz um ano que está cuidando da gente, que é de Campinas, tá? O qual a gente está com muitos problemas. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu estou à disposição para passar alguma informação para vocês que está acontecendo para a minha família, que não é evite dar descargas durante a madrugada. Eu levanto 4 horas da manhã, gente. Eu preciso trabalhar para me pagar minha luz, minha água, o tal do condomínio. A gente já está numa situação precária. Tem alguém que possa verificar essa situação? A gente pode, praticamente você está sendo proibido de dar descarga na sua residência. Por favor, isso é legal ou isso é ilegal? Eu tenho que assumir isso? Quer dizer, se eu tiver uma dor, um destempero, minha família, seja a família que for, a gente não pode usar uma descarga da casa da gente de madrugada, se estiver com dor de barriga, ou se a pessoa trabalha de manhã, de madrugada, gente. Por favor, tem como vocês averiguar essa situação para a gente? Eu sou a Ilma Rodrigues, eu moro no condomínio Viver Melhor, que é o CDHU de Sorocaba. Por favor, eu espero resposta de vocês. Eu peço socorro, porque se caso às vezes eu for levantar de madrugada e dar uma descarga, no dia seguinte eles vão mandar uma cobrança para mim, uma multa. E eu não posso passar por isso mais. Eu já estou cansada da humilhação daquele lugar. Por favor, não só eu, como todas as famílias que ali moram. Bom dia, pessoal da Cruzeiro. Aqui é o Galo do Parada. Ah, gravei aí, mas ficou baixo, vou falar de novo. É que eu fiquei sabendo que está tendo uma vaquinha aí para arrecadar dinheiro, para dar premiação para os jogadores do São Bento aí, se eles ganharem do Santos. É, eu sei que a intenção é boa, mas eu acho que está errado isso aí, cara. Minha opinião, né? Os jogadores estão com salário em dia, o que foi acertado com eles, eles estão recebendo. E se der esse campeonato horrível, que faz a gente chegar nessa situação. Se não ganhar de Botafogo, não ganhar de São Caetano, agora vai ter que pagar um dinheirinho a mais para os caras ganharem do Santos. Tá, isso aí é um absurdo. Eles têm que, com a humildade deles, eles têm que chegar e ganhar esse jogo e fazer pelo menos honrar o último jogo da camisa. Essa é a minha opinião. Eu acho errado, errado isso. Abraço. Tá certo, Galo aí, né? Aliás, Galo começando, Galo terminando aqui o nosso Espaço então. Cidadão. Grande abraço a todos que participaram, deixam o seu recado aqui também. Dona Ilma, né? Deixando esse recado aí da questão lá do residencial. Cara, que situação. Viver melhor, né? Viver melhor, exatamente. Residencial, viver melhor. É a primeira vez que eu ouço algo situação, do tipo, né? Viu? Uma recomendação para não uso da descarga da privada durante a madrugada. Geralmente o pessoal não gosta do síndico, né? O síndico tem aquele papel do cara chato e tudo mais. Agora esse daí conseguiu ganhar, hein? Uma situação bem desagradável. Não poder dar descarga durante a madrugada, quer dizer... Qualquer probleminha, né? Preciso ir no banheiro, é, então. Deixa lá, daí a partir das 8 horas da manhã eu tô liberado para dar descarga. Ah, eu sinceramente nunca vi isso. Eu não entendi também o porquê. É. Independente, barulho? Né, do se é não, barulho, se é problema no sistema de água, se é problema tem que consertar, né? Como disse a dona Ilma, ela já participou conosco aqui na quarta-feira, fazendo um apelo ao prefeito Rodrigo Manga, né, para que a prefeitura pudesse verificar alguns problemas que o residencial vem passando. E agora ela aponta mais um problema, e ela até anexou pra gente aqui o comunicado que todos os moradores receberam, falando exatamente sobre isso. E ela pede aqui para que a prefeitura possa, então, verificar o que está acontecendo por lá, porque mostra aí o desespero da moradora, né? Que não consegue resolver esse problema. Bom, o prefeito disse, já acionou até a sua equipe, dentro daquilo e das possibilidades da prefeitura, para verificar o que é que está acontecendo lá no residencial Viver Melhor. O Galo está acreditando que o Santos, o São Bento, passa pelo Santos e permanece na primeira divisão. E o Galo também encerrou aqui o nosso Espaço Cidadão falando dessa vaquinha. Parece que é verdade essa vaquinha, né? Tem uma vaquinha que tá rolando aí para... Tá rolando nas redes sociais. É, para dar um incentivo a mais aos jogadores do São Bento para rebaixar o Santos e manter o São Bento na primeira divisão. E o que o Galo tá dizendo aí que ele não concorda, que não gostou nada desse campeonato do Azulão de Sorocaba, que os jogadores têm que cumprir exatamente aquilo que foram contratados. Encontrar o São Bento na primeira divisão, que deixem o São Bento na primeira divisão. É, o São Bento precisa da vitória, né? É, a gente ressalta aqui, quem vencer no domingo se mantém na primeira divisão. Então, para dar esse incentivo aí, a torcida criou essa vaquinha virtual para colocar essa, para dar, né, essa premiação para os jogadores. É, divide opiniões, né, Fábio Andrade? Mas a questão é que o São Bento precisa da vitória, o Santos precisa da vitória, então vai ter aquele torcedor que fala, não, vale tudo e para tentar ajudar e dar esse incentivo, né? E vai ter aquele torcedor que fala, não, o time já fez um campeonato horrível, já tá numa situação complicada financeiramente, então

com esse benefício. Entre em contato com o telefone 15 3212 7110 e faça sua adesão. No mês de maio, as lojas Josani têm ofertas para sua casa e surpresa para as mamães. São presentes, vales compras e, claro, muito preço baixo. Quer saber como sua mamãe pode ganhar? Procure no Instagram e Facebook por Lojas Josani e veja como participar e, claro, conheça as ofertas para sua casa. Se ela é a rainha do lar, as Lojas Josani têm ofertas que vão deixar sua casa um verdadeiro castelo. Mês de maio com ofertas para casa e presentes para mamãe. É só nas Lojas Josani. Josani, três lojas em Sorocaba. Sorocaba Ambiental, especializada em limpezas técnicas em espaço confinado e altura conforme NR 33 e 35. Serviços de hidrojato com temperatura de água quente de até 130 graus, extremamente eficiente, onde existe a presença de óleos e graxas. Licenciamentos ambientais, CETESB, IBAMA, produtos controlados. Sorocaba Ambiental, uma empresa especializada para o setor industrial. Acesse sorocabaambiental.com.br ou ligue 15-3238-8888. Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives, facebook.com/CruzeiroFM. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. 27 municípios. Uma área com mais de 11.600 quilômetros quadrados. Mais de 2 milhões de habitantes. E uma das principais economias do Brasil. Agora, no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, região metropolitana de Sorocaba. Em Sorocaba, agora 7 horas mais 50 minutos, o espaço aqui para as informações da região metropolitana de Sorocaba. Ontem, no Jornal das 5, o Caio Rossini conversou ao vivo com o ex-vereador Anselmo Neto, tem essa missão à frente da diretoria executiva da região metropolitana, e ele que começou também a visitar as prefeituras da região. Claro que o momento acaba exigindo aí todas as forças, pedidos e demandas voltados à área da saúde. E é uma das preocupações também dos prefeitos da região metropolitana. Mais e mais vacinas e, ao mesmo tempo, dar o suporte necessário a quem precise do sistema público de saúde. Leitos, leitos de enfermaria, leitos de UTI, são os desafios desse dia a dia do novo gestor, dessa nova equipe, né? Que foi formulada agora para comandar a região metropolitana, a Agência Metropolitana de Sorocaba. Anselmo Neto falou com Caio Rossini exatamente sobre essa missão, a visita, atender as demandas, ouvir os pedidos, mas também a preocupação que é a pandemia, não apenas aqui na região, mas em todo o mundo, e o assunto também, pandemia e saúde, acabam tomando conta da região metropolitana. Com a palavra, Anselmo Neto, o atual diretor executivo da agência. Eu tomei agora, comecei em março, né, como diretor executivo da Agência Metropolitana de Sorocaba. O Márcio Tomazella, ele era o diretor executivo até então, mas ele está assumindo aí a questão do escritório regional também, tomando conta aqui em Sorocaba, que nós tínhamos o antigo ERPLAN, que era o escritório regional de planejamento, né, do governo do estado, e ele toma conta de 46 cidades. Então agora estamos dividindo aí o escritório regional com o encerramento dos trabalhos do ERPLAN. Ficou o escritório regional e a agência metropolitana com as 27 cidades que são da agência metropolitana mesmo, que correspondem às nossas três sub-regiões, Sorocaba, Itapetininga e Itu. Então, nós temos feito uma continuidade do trabalho que já vinha sendo realizado pela equipe, né? Inclusive pelo próprio Tomazella, com o pessoal, finalizando os trabalhos do PDUI, que é o plano diretor. O plano de desenvolvimento urbano integrado seria um plano diretor para a região, para todas as cidades. E os demais trabalhos aí que estão envolvendo com relação ao enfrentamento aí dessa pandemia, né? Com as demandas dos municípios em matéria de oxigênio, de insumos, né? Do que tem que ser levado aí para a nossa Secretaria de Desenvolvimento Regional, do nosso secretário Marco Vignoli. Inclusive, esses primeiros meses de sua gestão, frente como diretor executivo da Agência Metropolitana de Sorocaba, foi de muita visita, né? Foi de muito conhecimento, foi de muitas reuniões para tentar trazer essa união para a região metropolitana, né, Anselmo? Eu acompanhei enquanto eu estava como vereador, né, desde 2009, quando eu tomei posse, mas em 2014 foi quando a região metropolitana de Sorocaba foi instituída legalmente. E a partir de 2015 começaram os trabalhos aí da agência metropolitana propriamente dito, né? Então nós acompanhamos esse desenvolvimento da agência e esses trabalhos. E agora, muito mais de perto, eu posso acompanhar visitando todos os prefeitos e prefeitas da nossa região, sempre com a intenção de dialogar e promover um desenvolvimento, como o próprio nome diz, o desenvolvimento regional. A secretaria a qual nós fazemos parte, Secretaria do Estado, é a Secretaria do Desenvolvimento Regional. Então, qual é a função da agência? É ir até os prefeitos, não para levar o que o governo do Estado quer, mesmo porque as 27 cidades, elas têm o seu prefeito, a sua prefeita, dos mais variados partidos políticos. Mas a função da agência é levar para o governo do Estado, para a Secretaria de Desenvolvimento, as demandas desses prefeitos. Então, essas visitas têm acontecido, estivemos ainda essa semana com a presidente Simone Marqueto, lá em Itapetininga, né? Vamos continuar fazendo essas visitas, sempre promovendo a integração dos municípios e esse desenvolvimento que é necessário para toda a nossa região. E até dentro de todo esse conhecimento, de todas essas reuniões, o diretor executivo da Agência Metropolitana de Sorocaba percebe algum ponto específico ou algo mais urgente neste momento para que o desenvolvimento aqui da nossa região metropolitana comece a andar de uma forma um pouco mais acelerada, Anselmo? Até antes da Covid, Caio, a grande questão que envolvia vários municípios é sempre a problemática dos resíduos sólidos, né? De onde descartar o lixo, de como fazer com essa situação, ainda mais os municípios menores, eles não têm sozinhos uma capacidade financeira, orçamentária de lidar com isso. Então é necessário sempre trabalhar em conjunto, fazendo um consórcio entre duas ou três cidades menores, mas é claro, infelizmente, com a vinda da pandemia, a partir do ano de 2020, todas as atenções se voltaram para isso. Então, hoje, a grande luta dos municípios é a questão da saúde, de poder atender os seus munícipes, aqueles que estão, infelizmente, com o quadro agravado pelo Covid, e mais necessariamente agora, nessas últimas semanas, nesse último mês, a questão da vacinação. A vacinação segue o cronograma do Ministério da Saúde, que é do governo federal, né? Mas ela também tenta se adaptar à realidade local. Então, hoje, a principal demanda tem sido essa. Com relação ao desenvolvimento, é sempre a geração de empregos na retomada econômica. Quando nós atingirmos aí ou a fase amarela, que é mais ampla, ou mesmo a fase verde, que os empregos possam retornar, que as atividades econômicas possam retornar. Hoje, o principal problema, a principal preocupação dos prefeitos e prefeitas de toda a nossa região é a saúde e a economia. E aí, dentro até dessa questão da vacinação, Anselmo, a gente sabe que, inclusive, há um consórcio de prefeitos em busca de mais vacinas, né, incluindo aqui a Prefeitura de Sorocaba, enfim. O senhor vem acompanhando também esse consórcio, esses contatos com fabricantes. Será que a gente consegue ter otimismo em relação a essa possibilidade da região metropolitana de Sorocaba conseguir mais doses para vacinação? Esse consórcio que foi feito pela Associação dos Prefeitos, ele não é da agência metropolitana, não é uma questão do nosso estado. Então, ele vem agindo mais em Brasília diretamente. E a questão é, são muitos municípios que participam desse consórcio. Não só municípios do estado de São Paulo, como também municípios de outros estados da federação. E toda a problemática está, os municípios que fizeram primeiro o seu cadastro, eles terão acesso primeiro, quando for possível comprar vacinas. Né? Nós não sabemos ainda quando isso se tornará realidade. Nós acreditamos que será em breve essa possibilidade, mas do jeito que hoje o Ministério da Saúde está tratando, todas as vacinas que chegam ao país, de qualquer uma das marcas que estão produzindo, elas estão vindo primeiramente para o Ministério da Saúde, e ele que está fazendo essa distribuição. Então, o consórcio dos prefeitos, ele está trabalhando mais no sentido de aguardar quando for possível essa compra pelos municípios. Por enquanto, não tem nada definido. Certo. E em relação até essa questão de leitos, até a gente vem acompanhando os boletins epidemiológicos aqui de Sorocaba e vê que nos últimos dias, especificamente, nós tivemos novamente um pequeno aumento na taxa de ocupação de número de leitos. A gente sabe que o governo do estado de São Paulo também é muito atento em relação a isso, porque isso interfere diretamente à questão do Plano São Paulo, né, Anselmo? Isso vem sendo acompanhado, o senhor tem mais informações em relação a essa taxa de ocupação? É um momento para se ficar preocupado em relação a isso? Sempre há um momento de preocupação, Caio, porque as pessoas, elas às vezes confundem a questão das vacinas, então não vai pegar Covid, não é isso. Todas as pessoas que conseguiram ser vacinadas, elas têm que manter o distanciamento social, elas têm que manter o uso das máscaras quando elas estiverem em algum comércio, em alguma área pública, e elas têm sobretudo que evitar aglomerações. Porque a vacina não impede a pessoa de ser contaminada pelo vírus. A vacina, ela faz com que, sendo contaminado pelo vírus, essa pessoa, ela não fique muito doente ou ela não atinja uma gravidade que precise ser internada. Agora, nós temos esses picos. Nós tivemos essa flexibilização, essa transição que estamos no estado hoje, da fase vermelha para a fase laranja, a retomada dos comércios, dos shoppings, que é necessário acontecer, ninguém aguenta, não é possível que os comércios e as empresas fiquem paradas, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam sobreviver, mas nós temos que nos conscientizar e precisamos manter esse distanciamento social, não é o fique em casa, mas é assim, quando vai conversar com alguém, evita ficar muito próximo, mantenha um metro e meio de distância da pessoa, é sempre a distância que a pessoa escute você conversar, isso é essencial para que nós não voltemos a ter aí os leitos dos hospitais repletos de novo de pessoas acamadas, seja na enfermaria ou até pior, entubadas na UTI. Porque isso nós vamos passar por mais um ano, um ano e meio ainda. Nós não paramos esse trabalho de evitar a pandemia. Infelizmente, esse vírus, ele é cruel, ele não escolhe idade, ele não escolhe gênero, ele não escolhe credo religioso, ele não escolhe condição social. Nós vimos aí, infelizmente, né, com o falecimento do Paulo Gustavo na segunda-feira, que foi uma pessoa que teve a oportunidade de ter os melhores tratamentos. Mas para você ver a crueldade desse vírus, tirou essa vida com 42 anos. Então, nós temos que manter sempre essa consciência. Não é momento de ficar fazendo aglomeração, de fazer festas. Se tiver aqui em casas de familiares, vai com cuidado, mantendo esse distanciamento. Só assim nós teremos de novo os leitos hospitalares com uma queda, né, na sua ocupação. Caso contrário, vamos enfrentar uma terceira onda, como está acontecendo na Índia, por exemplo. Então, infelizmente, algumas pessoas ainda mantêm aquele pensamento de que isso não é nada, isso é uma invenção da mídia. Meu Deus, são mais de 411 mil mortos no Brasil. A mídia não está inventando isso. Isso, infelizmente, está acontecendo. Então, é isso que nós temos que nos conscientizar. Equilibrarmos os cuidados sanitários com a retomada econômica. Legal. Nós estamos conversando com o diretor executivo da Agência Metropolitana de Sorocaba, Anselmo Neto, e mudando um pouquinho o caminho, né, da nossa entrevista, a gente falou bastante da área da saúde, Anselmo, e eu queria também entrar na área de transportes, porque inclusive, se não me engano, há uma semana mais ou menos, a gente teve a informação do Jornal Cruzeiro do Sul da possibilidade da expansão do trem metropolitano, né, do contrato com a CPTM, de chegar até aqui em Sorocaba. E o senhor sabe, já ouviu várias vezes, já falou muitas vezes disso quando o vereador também, de que há uma ansiedade, um desejo muito grande de um trem ligando Sorocaba à cidade de São Paulo, que facilitaria muito o transporte. A gente sabe que tem muita gente de Sorocaba que trabalha em São Paulo, tem muita gente de São Paulo que tem chácaras, tem propriedades aqui em Sorocaba e região metropolitana também. E isso seria algo que traria, com certeza, um desenvolvimento gigantesco para a nossa região. Há novidades em relação a isso? Estamos cada vez mais perto dessa possibilidade? O que a gente pode falar sobre essa possibilidade do trem metropolitano chegando aqui em Sorocaba, Anselmo?

www.estrelaradiante.com.br. Encontre a oficina mais preparada para o seu carro. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Mande sua mensagem para o Jornal da Cruzeiro pelo WhatsApp 991355532. Entrevista. Em Sorocaba agora, 8 horas mais 8 minutos. E você que acompanha o Jornal da Cruzeiro, edição desta sexta-feira, dia 7 de maio de 2021, também pela internet, facebook.com/cruzeirofm, youtube.com/radiofm. O assunto agora é o BR de Sorocaba. Por isso, já estamos aqui devidamente conectados com imagens para você, aqui na sua rede social favorita, nessa transmissão multiplataformas da Cruzeiro FM. Vamos conversar ao vivo com o Manuel Ferreira, ele que é o diretor de operações da concessionária BRT Sorocaba. Manuel, muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM. Importante a participação de um sistema tão importante para Sorocaba, que a gente vai atualizar com certeza e levar muitas informações aqui aos nossos ouvintes. Muito bom dia a você. Bom dia, Flávio Andrade. Bom dia, André Fasano. Bom dia a todos os ouvintes da Cruzeiro FM. Manuel, quero começar aqui a nossa entrevista falando exatamente, até aproveitando já que você é o diretor de operações da concessionária, como está o sistema hoje em Sorocaba? Tivemos aquele início de adaptação, das pessoas conhecendo um pouco mais o sistema, mas pelo que nós estamos recebendo, feedback do nosso ouvinte, algumas reclamações sobre a questão do corredor, um ônibus às vezes numa velocidade que para alguns motoristas não é o adequado, mas no geral são muitos elogios ao sistema BRT. Esse é o feedback que vocês também recebem no dia a dia, conversando com a população. A concessionária conversa com as pessoas procurando saber exatamente esse retorno daquilo que vem dando certo ou daquilo que precisa melhorar. Qual é hoje o parecer dessa situação do BRT, a instalação dele aqui em nossa cidade, Manuel? Ótimo. Só para a gente situar um pouco, o BRT ele teve início de suas operações no trecho Itavuvu, né, do corredor Itavuvu, no dia 30 de agosto de 2020, e iniciamos a segunda operação, o segundo corredor, no dia 25 de abril, agora de 2021, né? E assim, o feedback que nós estamos tendo dos usuários do BRT Sorocaba é um dos melhores possíveis. Nós temos uma pesquisa encomendada pela NTP, Associação Nacional de Transportes Público, onde 96% dos usuários avaliam como ótimo no quesito a conforto, né, do BRT. Os carros com ar-condicionado, Wi-Fi, né, motor traseiro, menos barulho, menos emissão de barulho, né? E temos também, Fábio, para você ter uma ideia, 84% avaliou como ótimo a questão da rapidez, né? Até contradizendo um pouco, né, a questão aí da demora, a questão da rapidez é avaliada com 84% do usuário como ótimo. Prova disso é uma linha que nós temos que faz a ligação norte-sul da cidade. Antes, o usuário levava 80 minutos, 85 minutos de sair, por exemplo, lá do bairro Vitória Régia até chegar ao bairro do Campolim, né? Cruzando a cidade de ponta a ponta. Hoje, o tempo, em média, é 55 minutos. E isso satisfaz muita gente, né? E outro item é com relação à segurança. 86% dos usuários avaliam como ótima a questão da segurança, né? Nós temos aí mais de 1.000 câmeras espalhadas aí nos corredores, mais de 1 milhão de metros quadrados monitorados pelo CCO, Centro de Controle Operacional do BRT. E então, assim, com relação ao feedback do usuário através dessa pesquisa, foi avaliado como ótimo. Agora, Manuel, existe um desafio para quem trabalha hoje com o transporte coletivo, o transporte público? Eu acho que na maioria das cidades nós tivemos uma queda do número de pessoas que utilizam o sistema, né? E Sorocaba não é diferente também, inclusive a própria Prefeitura, a Câmara de Sorocaba, muitas vezes abriu essa discussão até com queda de arrecadação e problemas até para as concessionárias que operam o sistema aqui na cidade de Sorocaba. E diante também desse desafio de dar ao usuário um transporte com qualidade, você citou aí a pesquisa e a pesquisa mostra exatamente esse feedback positivo por parte da população, nós temos um ingrediente aí que vem exigindo também dos nossos governantes, e eu tenho certeza que o BRT também faz um trabalho quanto a isso, que é a pandemia, que é garantir a segurança do usuário nas questões de saúde dentro do ônibus. É um item a mais nesse desafio de fazer a gestão do transporte coletivo também, né, Manuel? Exatamente, é um desafio a mais, né? A pandemia ela trouxe muitas dificuldades para o sistema, uma parceria muito forte com a prefeitura, com a URBS. Então, assim, para você ter uma ideia, Fábio, com relação à queda de usuário, nós chegamos a ter 80% menos usuário no sistema. No começo da pandemia, nós estávamos transportando em média 20% do que transportava antes da pandemia. Então, assim, foi um pacto muito forte, né? Então, a parceria muito forte também com a prefeitura e URBS. E o BRT, na realidade, ele está trazendo um pouco mais, né? Já se passou assim, um ano de pandemia, um pouco mais, né? E hoje o BRT está transportando 80% do que esperava transportar. Então, assim, o BRT está trazendo o usuário de volta para o sistema. Legal, Manuel. Bom dia. André Fasano falando. Manuel, a gente quer saber também dos próximos passos da implantação do sistema BRT aqui na cidade do Sorocaba. Temos o Corredor Norte já praticamente montado, né, facilitando o transporte de quem vem da zona norte da cidade de Sorocaba para a região central. E a partir de agora, os próximos passos, o cronograma também de adequações na cidade para a implantação do sistema ou finalização da implantação do sistema, né? Nós estamos numa fase de projeto executivo para a implantação do corredor oeste, né? A fase leste já está quase pronta, né? Alguns detalhes, mas eu só vou conseguir usar o leste quando o oeste estiver totalmente implantado, né? Nós temos um trabalho junto com a prefeitura para estar liberando essa frente de trabalho nos próximos meses, ok? E, assim, no máximo aí, acredito que em um ano e quatro meses aí, a gente está operando, nós estaremos operando aí o trecho oeste. São previsões, né, e tem muito trabalho a ser feito ainda, mas é o que nós acreditamos que vai acontecer. Para essa implantação, desculpa, a data mais ou menos, Manuel, o prazo que vocês estimam para que entre em operação essas linhas? As linhas do Corredor Oeste estimamos aí em um ano e quatro meses, mais ou menos. Tá certo. Agora, lógico que as adequações do BRT, elas geraram muitas reclamações em relação ao questionamento sobre, poxa, será que não vai gerar trânsito? Será que realmente é efetivo a velocidade no transporte dos passageiros e tudo mais? Pelo que vocês estão apurando, você já passou alguns dados, algumas informações positivas em relação ao sistema e que consegue trazer de volta o número de passageiros. Mas esses apontamentos que foram feitos antes do sistema ser implementado, com relação ao trânsito dos veículos convencionais ou a velocidade de cada viagem, isso também tem sido muito constatado por vocês? Como está essa análise que vocês fazem, até para melhorar o sistema, os futuros corredores também do BRT, né? Claro, na realidade, a velocidade do BRT, antes, a operação convencional, a velocidade média era em torno de 18, 17 km por hora. Hoje o BRT consegue atingir uma velocidade média até 25 km por hora, né? Então, assim, é um ganho excepcional. Quando nós falamos em transporte público, uma das questões que mais atrai o usuário é justamente isso, é a rapidez com que ele se locomove de um ponto ao outro, né? Nós estamos ao vivo falando sobre o BRT Sorocaba, a participação aqui do Manuel Ferreira, que é o diretor de operações da concessionária BRT Sorocaba. E é claro, viu, Manuel, assim que eu anunciei aqui a entrevista, essa nossa conversa na manhã desta sexta-feira, o ouvinte vem participando e vem deixando também o seu recado. Quero agradecer aqui o Álvaro, do Vitória Régia, que ele está dizendo o seguinte: eu não tenho o que reclamar do BRT, considero o sistema muito bom. Minha única preocupação é quanto ao corredor. Eu vejo que muitas motos acabam circulando nesta faixa. Mas daí eu acho que já não é também a responsabilidade, é de vocês também, Manuel, essa questão da fiscalização. É um trabalho conjunto com a URBS, né? Porque vocês têm um sistema de monitoramento, mas a URBS também pode captar essas informações, essas imagens, e é claro, né, aquela máxima, é a educação para o trânsito. A gente tem as nossas campanhas educativas, onde a gente insiste que a educação muda o comportamento das pessoas no trânsito, e isso não apenas em Sorocaba. Há necessidade de se respeitar um corredor que é exclusivo para ônibus, né, Manuel? Com certeza. Agradeço o Álvaro aí, a sua participação e comentário. Realmente a gente observa bastante motoqueiro, principalmente, utilizando o corredor. Recomendamos que não façam isso. A gestão do trânsito, com certeza, é da URBS, e provavelmente, gente, não usem o corredor. Vai vir multa. Talvez não está vindo agora, mas o órgão gestor, a URBS, através do trânsito, ela vai começar a atuar e, assim, vai chegar essas multas e não use. A recomendação do BRT é para que não use o corredor exclusivo do ônibus. Deixa eu aproveitar e girar também o ouvinte que está gravando a mensagem aqui. Vamos ouvir a mensagem do nosso ouvinte. Bom dia aos amigos da Cruzeiro FM. Meu nome é Pedro Carli. Eu gostaria de saber do diretor do BRT, eu sempre tive essa curiosidade, qual a necessidade de ter um trajeto dos ônibus, ter um concreto tão grande, né, um asfalto de concreto nesses locais. Eu falo porque o custo que é de concreto deve ser mais caro que o asfalto, né? No momento que quando começou a fazer, não conhecia os ônibus, eu percebi que os ônibus também, a diferença de questão de peso, de proporção com os outros ônibus que nós temos em Sorocaba, que já tínhamos em Sorocaba, ele não muda muito, né? Eu achava que ele era mais pesado, então poderia danificar o asfalto. Então, qual a necessidade de ter colocado concreto nas vias de acesso do BRT? Ok? Obrigado a todos da Cruzeiro, um ótimo dia. O Manuel, é o Pedro Carli participando conosco aqui, traz um assunto interessante que, aliás, esse reforço foi realizado em várias ruas e avenidas, os principais corredores aqui de Sorocaba recebendo esse reforço do concreto, que é a dúvida do Pedro, o porquê da aplicação dele, se custa até mais caro, até para na questão do investimento do sistema. É perfeita a pergunta, viu? O concreto, né, nós chamamos de o piso rígido, ele se faz necessário pela seguinte questão. O BRT, Sorocaba, acho que é o único do Brasil, em que a operação e a obra é feita pela mesma empresa. Então, assim, eu tenho 20 anos de contrato para cumprir e, é claro, eu vou oferecer o melhor para não ter que reparar daqui 2-3 anos, ter que fazer reparo na via. Então, tem que ter uma garantia aí a longo prazo. Então, o piso flexível, o rígido, aliás, desculpem, o piso rígido, ele tem a durabilidade aí. Nós estamos projetando para não ter manutenção, né? Então, não, a gente gasta agora para não ter que gastar mais na frente. Então, assim, só para responder o Pedro, nós estamos construindo o BRT e vamos operar o BRT por 20 anos. Então, assim, eu tenho que dar uma condição para não ter que fazer reparos, intervenções na vias aí a qualquer momento. Tem mais gente participando conosco aqui, mais um ouvinte conosco conectado, vamos ouvir. Bom dia, André, bom dia, Caio, bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes da Cruzeiro. Verificar aí com a URBS, referente aí ao corredor aí da Avenida Ipanema, e depois que implantaram o BRT, está difícil de andar nela, por causa do, principalmente próximo da Caixa Econômica Federal e do supermercado São José, aqui na entrada do Jardim Mutucatu. O pessoal estaciona aqui e ficam atrapalhando o trânsito. E tem também os carros e motos que andam em alta velocidade no corredor do BRT. Vai haver alguma punição para esse pessoal que está usando isso aí ou não? Ô Manuel, essa questão do trânsito é um novo sistema, foi feita uma nova formatação da Avenida Itavuvu, agora Ipanema também. Você tem uma nova formatação envolvendo o transporte coletivo, como também estacionamento para os comerciantes, as pessoas que utilizam essas avenidas tão importantes da Zona Norte. Como disse o nosso ouvinte, essa questão de fiscalização, de orientação, é um trabalho que vocês trabalham também em conjunto com a URBS, né? Para que tudo possa viver em total harmonia, é preciso também esse diálogo também com as autoridades e o próprio motorista receber as informações de maneira correta, né? Sim, nós temos placas de indicação de corredor exclusivo. É, com relação à organização do trânsito, é claro, a gente acaba colaborando, sim, mas compete também aí ao setor de trânsito da cidade, aí tá ajudando nessa questão. É, desculpa, eu não ouvi o nome aí do ouvinte, pode repetir? O nome do nosso ouvinte é o Giovanni, que participou. Giovanni, está anotada aqui a sua reclamação, a gente vai estar conversando aí com o pessoal da URBS, pessoal do trânsito aí, para ver o que a gente pode fazer para melhorar e ajudar nessa questão, ok? Nós temos reparado aqui, mas não sei como, de que maneira vocês também, até para a gente encerrar aqui a nossa entrevista como destaque final, infelizmente alguns atos de vandalismo, né, em pontos que vocês instalaram aqui em Sorocaba, fizeram um serviço tão bonito, muito bacana, existe até a possibilidade de publicidade, de informações com letreiros digitais, mas vira e mexe, a gente está vendo algumas pichações, as pessoas fazendo, enfim, mexendo no patrimônio, destruindo aquele patrimônio que ele deveria cuidar, porque é ele que está utilizando, e infelizmente nós temos registrados aqui alguns atos de vandalismo. Está muito comum isso ou é apenas fatos isolados? Porque deixa a gente um tanto triste, né? A gente passa por um ponto tão bonito, tão bem trabalhado pela sua equipe, e de repente está lá todo pichado, com tinta branca, picha um vidro, enfim. Quando não quebram também, né? O que vem acontecendo aqui em Sorocaba quanto a isso? Tem uma equipe que fica circulando também, verificando até a questão da manutenção e o quanto o cidadão cuida daquilo que ele mesmo está pagando de imposto para ter à sua disposição? Infelizmente isso realmente acontece, apesar de ser fatos isolados, com certeza, mas acontece em alguns pontos. Nós temos a equipe, sim, de manutenção, assim que acontece... que tem um vandalismo, uma pichação ou a quebra de vidro, eu tenho a obrigação de estar reparando isso daí num prazo curtíssimo, mas infelizmente acontece, é cultura e aí não temos o que fazer, né? Eu quero agradecer, viu, Manuel? Nosso muito obrigado, eu sei que você tem compromisso agora na sequência, mas terá um tempinho para conversar com a gente, ouvir aqui as demandas dos nossos ouvintes, é importante esse contato com vocês do BRT Sorocaba, que é um sistema... que está cada vez mais, como você mesmo já disse na pesquisa e pelo retorno aqui também dos nossos ouvintes, as pessoas estão se acostumando e gostando muito desse novo sistema aqui em Sorocaba. E a gente está sempre à disposição também e vamos consultar vocês sempre que o nosso ouvinte tiver alguma dúvida. Mais uma vez, obrigado pela entrevista. Uma boa sequência nesta sexta-feira, Manuel. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição também, Fabio. Nós conversamos com o Manuel Ferreira, diretor de operações da concessionária BRT Sorocaba, ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro, o rádio jornalismo cumprindo o seu papel. Construtora Planeta informa 8h26. Para você compartilhar o mais belo pôr do sol da cidade, lançamento Union Planeta. Apartamentos de 48 a 97 metros quadrados no Alto da Boa Vista. Visite os nossos decorados e saiba mais em unionplaneta.com.br. É Planeta, pode confiar. Com a gente, apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro estão... Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Núcleo de Reabilitação Motora da Academia Apse, o melhor para a sua saúde. Ligue 3229-0207 e Tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Evolution Murar, o seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Um projeto diferenciado onde a sofisticação e requinte se unem à praticidade de viver perto de tudo que você precisa. São 5 opções de plantas de 69 a 95 metros quadrados, com 3 dormitórios, suíte, varanda gourmet, 2 ou 3 vagas e mais de 21 itens de lazer para você que busca mais qualidade de vida.

componentes vitais para a segurança veicular por outros que fogem ao projeto original, vendidos por aí sem nenhum controle de qualidade. Se essas modificações são, como ele diz, extremamente populares, é pela falta de uma fiscalização para proibir que essas bombas relógio rodem por aí. Alto Papo com Boris Feldman. Apoio Cultural. Automec. Baixe agora o aplicativo da Automec Chevrolet. Aproveite as vantagens e concorra a prêmios. Levar a vida com alegria, com conforto e tecnologia. O carro novo que você quer na Automec Chevrolet. Guiar tranquilo, com segurança, multimarcas de confiança. O seminovo que você quer na Automec Chevrolet. Visite grupoautomec.com.br. Inteligente, ágil, competente, formador de opinião. Jornal da Cruzeiro. Economia. A produção industrial brasileira caiu 2,4% em março, intensificando a perda de 1% que havia sido registrada em fevereiro e que reverteu o sinal do setor depois de 9 meses positivos. Ainda assim, a indústria acumula crescimento de 4,4% este ano. No entanto, nos últimos 12 meses, a queda é de 3,1%. Com os resultados de março, o setor encontra-se 16,5% abaixo do seu melhor momento, registrado em maio de 2011. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. De acordo com o gerente da sondagem, André Macedo, de maio do ano passado até janeiro deste ano, o setor havia acumulado ganhos de 40,1%, recuperando as perdas enfrentadas no começo da pandemia e superando o patamar de fevereiro de 2020. Mas, com as novas quedas, a indústria zerou esses ganhos. Tem uma associação bem clara com o recrudescimento da pandemia, né? E todos os efeitos que isso traz para dentro do processo produtivo. Ou seja, a maior restrição na mobilidade, o aumento nas exigências sanitárias, isso traz um desarranjo para o processo produtivo, desencadeando ali falta de matérias-primas, aumento no custo de produção, fora aqueles fatores conjunturais que a gente já vinha elencando, né? O mercado de trabalho ainda com contingente importante, trabalhadores fora dele, a inflação num patamar mais elevado, ainda a ausência do auxílio emergencial. O recuo de março foi verificado em 3 das 4 grandes categorias econômicas, com destaque para os bens de consumo semi e não duráveis, que tiveram a perda mais intensa desde abril do ano passado, 10,2%. Apenas o setor produtor de bens intermediários avançou 0,2%. Já na análise por segmentos, os resultados negativos atingiram 15 dos 26 ramos pesquisados. A principal influência negativa veio das indústrias de veículos automotores, reboques e carrocerias, que registraram queda de 8,4%, o terceiro desempenho negativo consecutivo, acumulando no período perdas de 15,8%. Também no campo negativo tem destaque o encolhimento de 14,1% nas atividades de confecção de artigos do vestuário e acessórios e de 11,2% na produção de couro, artigos para viagem e calçados. Já na outra ponta, o principal impacto positivo foi o avanço de 5,5% na indústria extrativa. Sibeli Freitas, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Programe-se. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15-3331-1003. Um dos mais celebrados e premiados cineastas espanhóis da atualidade, Pedro Almodóvar, é homenageado pelo CineSesc, com a exibição de 4 longas-metragens emblemáticos na série Cinema Hashtag Em Casa com Sesc. Maus Hábitos, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, A Flor do Meu Segredo e Carne Trêmula já estão na plataforma Sesc Digital e ficam disponíveis gratuitamente por 15 dias. Prorrogados, os filmes Segredos e Mentiras,

Esse projeto de lei, né, a PL 49, eu inicialmente no meu primeiro dia protocolei 41 projetos de lei, né, sobre liberdade econômica, combate à corrupção, de austeridade fiscal, de combate a privilégios políticos, mas esses 41 protocolei no meu primeiro dia, né? Este projeto aqui a gente protocolou mais por último. Eu não imaginava que ele ia entrar em pauta, até conversei com o presidente, porque ele apareceu aqui. Mas é um projeto que não deixa de ser importante por questões de saúde pública, né? De saúde no geral. Existem vários estudos na questão psicológica, né? Que quando um animal vai no ambiente hospitalar, melhora ali a recuperação do paciente, o seu quadro psicológico fica melhor. Né? Tem até um filme sobre isso, acho que eu esqueci o nome, conta uma história nesse cenário, que os animais aparecem para os pacientes, melhorando os quadros clínicos deles. Então, esse projeto tem essa importância psicológica, tem vários estudos nesse sentido. Por exemplo, a gente tem a psicóloga Karina Schutz, que é especialista em terapia cognitiva e comportamental, né, e diretora da PET Terapeuta. Ela tem essa empresa que faz somente esse tipo de tratamento em hospitais e tudo no sul do país. Então, é extremamente importante porque recupera os quadros psicológicos dos pacientes, melhorando a disposição deles para o tratamento. Né? E, além disso, alivia a dor, porque o ambiente de salário é um ambiente frio, né? E com essa possibilidade do animal ir lá, leva o paciente para um ambiente externo. Mas vale lembrar que essa PL tem todo um respaldo científico, né, principalmente na parte psicológica, mostrando a melhoria dos pacientes, e o animal só entrará no hospital com autorização da equipe técnica daquele hospital, onde vai ser o local que vai ficar guardado, né, e dependendo do quadro, né, depende muito se o hospital vai autorizar ou não. Então, nosso projeto, ele ainda assim, o hospital vai ter essa, ele que vai administrar, né, se vai entrar conforme horário, qual local, né, e que tipo de animal, dependendo do ambiente, só animais de pequeno porte. Então, ela regulamenta essa questão e tomando todos os cuidados, deixando para o corpo técnico do hospital decidir. Agora, vereador, uma proposta semelhante foi apresentada pelo então vereador Anselmo Neto e acabou não vingando dentro do Legislativo, inclusive porque essa proposta foi alvo de várias críticas com relação a essa permissão da entrada de animais em hospitais. Por mais que a matéria tenha sido aprovada agora em primeira análise, o senhor prevê uma certa resistência em relação a esta iniciativa num futuro próximo? Olha, eu acredito, eu conversei com o autor, né, com o Anselmo Neto, e inclusive com a ex-assessoria dele, nós fizemos até melhorias no próprio projeto, né? E eu acredito que, assim, todo o projeto é passível de crítica. Aqui a gente está falando de uma questão de saúde pública, né? Inclusive, que vai ajudar as pessoas nos seus quadros psicológicos, etc. Inclusive, foi muito pedido esse projeto por alguns amigos médicos que acreditam nesse tipo, esse apoio, né, aos pacientes, e também por ativistas da causa animal. Então, existe também essa demanda que nos procurou, né? Então, por isso, a gente trouxe novamente esse projeto. Foi um dos últimos projetos que a gente protocolou, que, por uma questão interna na Câmara, né, ele passou na frente dos meus outros projetos que nós tínhamos protocolados com mais antecedência, né? E em meio à polêmica que surgiu também anteriormente em relação a esse projeto, o senhor acredita que ele passa facilmente também em segunda discussão e que também será sancionado pelo prefeito Rodrigo Manga sem qualquer problema? Eu acredito que passe tranquilamente, né? É um projeto que só teve elogios dos pares, vereadores, vereadoras. Então, eu acredito que não tem nada que venha a prejudicar esse debate, né? Então, eu acredito que não. Acho que vai passar em segunda discussão, inclusive, posteriormente, vai ser sancionado pelo prefeito. E existe algo no projeto que estabeleça um prazo para que os hospitais possam se adequar para atender a esta proposta, vereador, caso ela seja aprovada? Os hospitais, o hospital simplesmente pode não permitir, né, que a pessoa leve o animal. Então, como eu disse anteriormente, não havendo essa necessidade, porque daí o próprio quadro técnico do hospital vai decidir se pode ou não, por N fatores, né? Então, vai ficar muito... eles vão ter essa liberdade de poder decidir como e quando eles vão começar a poder permitir que os pacientes daquele determinado hospital possam fazer isso. Este é o vereador Ítalo Moreira, do PSC. Como foi aprovado em primeira análise, o projeto volta agora para a pauta do Legislativo, para ser apreciado pelos vereadores em segunda discussão. Construtora Planeta informa 8h48, uma nova centralidade urbana em Sorocaba. Breve lançamento Planeta Square Garden. Dois condomínios residenciais, uma torre comercial e mall com 8 lojas, conectados por uma acolhedora praça central. Saiba mais em 15988262617. É Planeta, pode confiar. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Núcleo de Reabilitação Motora da Academia APSE, o melhor para a sua saúde. Ligue 32290207. E Tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Política. O depoimento do ministro da Saúde à CPI da Covid nesta quinta-feira foi marcado por bate-boca e respostas consideradas evasivas. Marcelo Queiroga evitou responder sobre um dos temas mais questionados, a cloroquina, medicamento que é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro como tratamento à Covid-19. O relator da CPI, Renan Calheiros, se irritou com o ministro. Compartilha ou não as opiniões do presidente? É uma pergunta objetiva. O senhor pode dizer sim ou não? Senador, eu sou compartilha, ministro da então, saúde. Quer induzir o depoimento. Testemunha, não tenho que fazer juízo de valor a respeito das opiniões do presidente. É uma pergunta mais fácil. Ministro Queiroga, o senhor é a favor de prescrever cloroquina ou não é a favor? O senhor compartilha ou não? É a pergunta. Senador, eu peço a vossa excelência que entenda a minha posição como a autoridade sanitária, que vou ter que me manifestar no momento correto. Queiroga ressaltou que não poderia adiantar um juízo, porque ele deveria se posicionar quando instado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Mas, ao contrário do que afirmaram os ex-ministros da pasta, Mandetta e Taixe à CPI, Queiroga assegurou que, até o momento, não sofre pressão ou interferência por parte do presidente na condução da política de saúde pública. Recebeu alguma orientação do presidente da República, expressa ou velada? Não, senhor senador, não recebi nenhuma orientação do presidente da República nesse sentido. Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento de alguma ordem específica, como a recomendação do tratamento precoce para a Covid? Não, senhor senador. Vossa Excelência teve autonomia para formar sua equipe? Recebi autonomia. Todos os meus secretários, eles foram escolhidos conforme critérios técnicos. Quando questionado sobre a possibilidade de um decreto presidencial que vete medidas de isolamento adotado por governadores e prefeitos, o ministro informou que não foi consultado pelo Planalto sobre o tema e novamente tentou se esquivar de uma resposta. Outro tema que gerou polêmica durante a oitiva foi sobre a compra de vacinas pelo governo brasileiro. O ministro reconheceu que houve um erro na quantidade estimada de vacinas já adquiridas. A Câmara, o Ministério, informou ter fechado o acordo para a compra de 560 milhões de doses, número revisto para 430 milhões de doses. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Saúde. Após um ano de pandemia, ainda não é possível listar todas as consequências que a Covid-19 pode causar, seja em um paciente considerado saudável, seja num com doenças pré-existentes. Muitos que têm boa saúde desenvolvem pneumonia grave após a infecção pelo novo coronavírus, o que mostra que ele pode ser letal para qualquer indivíduo. O ator Paulo Gustavo, por exemplo, que morreu nessa semana, não tinha comorbidades. Ele teve asma quando era mais novo, mas sua última crise foi há 10 anos, o que não caracteriza uma comorbidade e nem foi fator para a piora do seu estado. O doutor Ubiratã Paula Santos, médico assistente da divisão de pneumologia do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, explica os fatores que fazem pessoas saudáveis desenvolverem pneumonia com a Covid. A gravidade da doença da Covid depende quanto a pessoa é saudável, se ela tem comorbidade, mas também depende muito da quantidade de vírus que ele inala. Quando ele ataca o pulmão, ele provoca uma inflamação dentro do pulmão e reduz as defesas do pulmão. As bactérias que estão na nossa garganta, na boca, e algumas que vivem mesmo dentro do pulmão em equilíbrio normal, e quando as defesas do sistema respiratório estão reduzidas pela inflamação do vírus, essas bactérias podem proliferar com maior facilidade, dando uma pneumonia bacteriana ou pneumonia por fungo, por exemplo. Segundo a doutora Regina Maria de Carvalho Pinto, coordenadora da Comissão de Asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e também médica assistente do INCOR, o risco de agravamento da Covid depende do grau da asma do paciente. O paciente que tem asma e que está em tratamento e que tem uma asma leve para moderada e bem controlada, até o momento os estudos mostram que essas pessoas que são infectados desenvolvem uma doença mais leve. Já aqueles pacientes que têm a doença mais grave ou que usaram corticoide sistêmico mais recentemente, acabam tendo um maior risco de ter uma doença mais grave, com maior taxa de internação e etc. Lembrando que os pacientes com asma grave têm prioridade na vacinação e já estão contemplados no Plano Nacional de Imunização, de acordo com as faixas etárias indicadas até agora. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Agora, no Jornal da Cruzeiro, as últimas notícias da Europa e do mundo. Conexão direta com a Rádio França Internacional. Cúpula Europeia Presencial reúne a partir desta sexta-feira no Porto os líderes dos 27 países visando impulsionar o modelo social do bloco após os estragos econômicos provocados pela pandemia de Covid. O evento de 2 dias é organizado por Portugal, que exerce a presidência rotativa da União Europeia. O plano de ação da Comissão de Bruxelas propõe a adoção de políticas sociais coletivas até 2030 para aumentar a 78% a taxa de emprego, capacitar profissionalmente 60% dos adultos do bloco por ano e tirar 15 milhões de pessoas da pobreza e da exclusão social. Temas internacionais como a tensão com a Rússia ou a quebra das patentes das vacinas anti-Covid também estão na pauta de discussões. A chefe da Organização Mundial do Comércio reagiu com entusiasmo ao anúncio do apoio dos Estados Unidos à suspensão das patentes das vacinas contra a Covid-19. Ela pediu que a Índia e a África do Sul, que lançaram a iniciativa, apresentem rapidamente uma proposta consolidada que seja aceita por todos. A ideia, que visa acelerar a produção e a distribuição dos imunizantes no mundo, suscita desde ontem a adesão de várias nações, mas em contra uma forte resistência dos laboratórios farmacêuticos. Neste sábado vai ao ar em TVs de todo o mundo e no YouTube o Vax Live, o show para unir o mundo. Esse é um grande espetáculo promovido pela organização Global Citizen com várias celebridades para arrecadar fundos e comprar vacinas anti-Covid para os países mais desfavorecidos. O evento foi gravado em um estádio da Califórnia com 20 mil pessoas. Nossa correspondente Cleide Clock acompanhou a gravação. O evento foi no estádio SoFi. O local recebeu pela primeira vez público desde a inauguração no ano passado. As 20 mil pessoas que assistiram ao show eram basicamente quem está na linha de frente da pandemia, profissionais da saúde, bombeiros e também quem trabalha nos supermercados. Foram muitos os protocolos de segurança, todos precisavam estar completamente vacinados. O uso de máscara foi obrigatório. O evento faz parte de uma grande campanha da Organização Internacional de Direitos Humanos Global Citizen. O show tem como objetivo combater a desinformação informação sobre as vacinas, além de convidar líderes mundiais e empresas a fazerem doações para arrecadar fundos para a distribuição de vacinas ao redor do mundo. O príncipe Harry foi uma das grandes estrelas da noite, o padrinho do evento. Já no show musical, o cantor colombiano J Balvin, Her, Eddie Vedder, Foo Fighters, que trouxe de surpresa Brian Johnson, vocalista da AC/DC, e também Jennifer Lopez, a cantora foi mais singela e trouxe também de surpresa a sua mãe, Cleide Clock, de Inglewood, na Califórnia, para a Rádio França Internacional. O Japão prolongou nesta sexta-feira por 3 semanas o estado de emergência sanitária em vigor desde 25 de abril em 4 regiões do país, entre elas a da capital Tóquio. A medida é tomada a 80 dias do início dos Jogos Olímpicos, que acontecem na capital japonesa a partir do final de julho. Devido à evolução preocupante da pandemia, o governo japonês decidiu ampliar as medidas restritivas a 2 outras regiões do país. A Austrália anunciou hoje que não vai prorrogar a controversa decisão de não permitir a volta ao país de seus cidadãos que estão na Índia. A medida foi tomada nessa semana para evitar a propagação da variante indiana da Covid e ficará em vigor até 15 de maio, como previsto inicialmente. Cerca de 9 mil turistas australianos estão atualmente bloqueados na Índia. O número de contaminações e mortes continuam alarmantes na Índia. O país registrou nas últimas 24 horas mais de 414 mil casos e 3.915 óbitos pela Covid. Os primeiros resultados das eleições legislativas no Reino Unido indicam uma vitória histórica dos conservadores em um reduto trabalhista. O partido do primeiro-ministro Boris Johnson elegeu pela primeira vez em 50 anos um deputado em Hartlepool, no nordeste da Inglaterra, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira. A eleição dessa quinta-feira era o primeiro teste eleitoral para o premier britânico depois de sua vitória esmagadora nas urnas em 2019 e a entrada em vigor do Brexit. Na Escócia, a expectativa é grande. Os resultados só serão anunciados neste sábado e os separatistas esperam uma vitória que garanta a realização de um novo referendo sobre a independência. A China assegura que os riscos para a Terra dos destroços de seu foguete são extremamente fracos. A nave descontrolada deve entrar na atmosfera terrestre neste sábado. Ponto de impacto do foguete é, por enquanto, imprevisível. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. E Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade, reconhecido na França como o melhor café. Uma casa para morar, o apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar. O seu sonho vai se realizar. Casa Branca. Muitas oportunidades. Casa Branca. Melhor negócio da cidade. Casa Branca. Sempre atualizada. É a imobiliária mais lembrada. Levar a vida com alegria, com conforto e tecnologia. O carro novo que você quer na Automec Chevrolet. Guiar tranquilo, com segurança, multimarcas de confiança. O seminovo que você quer, na Automec Chevrolet. Visite grupoautomec.com.br. A sua empresa faz gestão dos atestados médicos recebidos? A BMA Medicina e Segurança do Trabalho tem uma solução para a sua empresa. Através desta gestão, nossa experiência mostra que há redução no número de atestados e isto significa que o trabalhador estará mais presente e saudável à disposição da empresa. Entre em contato com a BMA. Nós teremos o maior prazer em visitá-lo e poder auxiliá-lo neste desafio. Nosso contato é 15-3326-4330 ou pelo WhatsApp 15-99656-3386. BMA, levando saúde e segurança à empresa e ao trabalhador. A Esfera Energia, consolidada pela confiança e excelência em todo o porte de projeto fotovoltaico, visa garantir um rápido retorno de seu investimento. Tenha uma assessoria completa, da viabilidade à entrega do seu projeto, com a Esfera Energia é possível. Conheça nossos diferenciais visitando nosso showroom em Sorocaba, na Avenida Rodolfo Daferner 400, no condomínio Praça Maior, ou acesse nosso site em esfero.com.br. Esfero, energia para o futuro. A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio em alto padrão, qualidade e pontualidade na entrega desde 2007. Suporte técnico para desenvolvimento de seus projetos, tecnologia de ponta, qualidade e design moderno. Atendimento personalizado com total satisfação. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. Tempo para o esporte no Jornal da Cruzeiro. Apoio cultural. Aniversário premiado Santo. Economia todo dia. Lojas no Barcelona e Vanelville. Baterias KMF. Mais de 20 anos de tradição. Nos melhores pontos de venda. Café Pacaembu. Aproximando gerações. Disponível nos principais supermercados da região. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 3212-9595. Josane Materiais para Construção, em Sorocaba, 3 endereços. Acesse josane.com.br. Mendes Ortega, você tem N motivos para escolher seu imóvel aqui. Em Sorocaba, agora 9 horas mais 3 minutos. Aqui o espaço para as informações esportivas no Jornal da Cruzeiro. O Nilson Duarte já está devidamente posicionado. Eu olho para o Nilson. É. Eu olho para o Nilson. Eu fico com dó, cara, porque o ouvinte está entendendo também o drama que está passando o Nilson esse ano. Pois é. Mandando tomar chazinho. Você viu, né? Você ouviu ontem, né? O Galo falando para o Nilson, né? Muita calma nessa hora. Mas olha, requintes de crueldade com o torcedor sambentista nesta quinta-feira. E mais, puxando nessa fila, nessa sacola, e o torcedor do Santos, então, que é sorocabano, que é São Bentista? E o torcedor dos dois? É. Meu Deus do céu. Mas culpa de quem? Jeito. Culpa dele, do Santo André. Ah, bom. Xarope do Santo André. Não. Culpa do Mirassol, né? Ah, bom, culpa porque apontou pra mim. Ai, meu Deus do céu. Ah. Doutor Acácio Aparecido Leite tá com o coração dividido, o Santos dele, o São Bento que ele tanto ama. Tá feliz com o Diniz, eu acho, viu? Ai, meu Deus. Diga, ô Nilson, por gentileza, eu sei que você tem um material todo ele especial, foi uma jornada fantástica, mais uma vez, da equipe Cruzeiro FM, com um abraço dessa audiência gigantesca do torcedor que está em Sorocaba e está fora também. O torcedor não quer nem saber do áudio da TV, fica ligado no Nilson Duarte o tempo todo. E ontem, mais uma vez, dentro desse manual, que é ser torcedor do São Bento, tem lá naquela página que ganha sempre o destaque, requintes de crueldade. Torcer pro São Bento é igual o seu João Grilo, né? Fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Diga aí, Nilson, que jornada, hein? Parabéns mais uma vez, Nilson. Bom dia, Fábio, bom dia. André Fazano, Caio César, muito obrigado. Bom dia, amigos do Jornal da Cruzeiro. Sério, eu já falei isso fora do ar, mas com o microfone à mão, com o microfone aberto, eu nunca disse. Se eu tivesse dinheiro, se fosse uma Netflix da vida, eu faria uma série com o São Bento. A história do São Bento é digna de um seriado. E vou além, aí não precisa nem roteirista, porque o roteiro próprio São Bento escreve. É um time que sobe lá nos anos 60, da maneira que subiu, nossa geração não acompanhou, mas eu acompanho as histórias, inclusive do meu pai, da maneira que foi o acesso do São Bento lá no Pacaembu, nos anos 60, um time que fica 30 anos na primeira divisão, que tinha um alçapão chamado Humberto Reale e vai em 78 para o Walter Ribeiro, e aí a situação começa a ficar complicada, depois de quase 30 anos cai de divisão, quase acaba nos anos 90, volta no início dos anos 2000, fica apenas 2 anos, enfim, o São Bento tem uma história de série com muitas temporadas, eu diria. Com muitas temporadas, e a gente tem essa alegria, né? Desde 2009 eu narro jogos do São Bento, desde 2011 pela Cruzeiro FM, contar essas histórias fantásticas. Eu acho difícil alguém, algum roteirista, algum escritor, conseguir fazer, retratar com tanto requinte de crueldade, com tantas mudanças de última hora, qualquer história. O São Bento ontem esteve rebaixado. É a história do João Grilo que o André Fasano citou do Alto da Compadecida. Ela cabe de uma maneira extraordinária. O São Bento estava virtualmente rebaixado desde da derrota com 2 gols contra. Estou dizendo que não precisa nem roteirista para uma série do São Bento. O São Bento perdeu na última segunda-feira com 2 gols contra diante do Botafogo, que era um adversário direto. O São Bento ontem sai perdendo para a Inter de Limeira por 1-0. A Inter teve 2 gols anulados pelo VAR. Logo que o São Bento empatou o jogo, o árbitro marcou um gol contra o São Bento de uma bola que não entrou. Se a torcida do São Bento reclama muito do VAR nas primeiras rodadas ontem, o VAR foi cirúrgico, porque a arbitragem e o auxiliar deram o gol. O gol foi retratado pelo VAR. O Bandeirinha correu para o centro, o árbitro não quis nem esperar para o lance ser revisado, apontou como gol da Inter de Limeira e o VAR acabou não confirmando o gol naquela ocasião. Teve uma outra situação no segundo tempo também, um gol impedido da Inter de Limeira também, que rebaixaria o São Bento. Aí o São Bento consegue vencer. Gol aos 52 do segundo tempo, da maneira que foi, com o zagueiro falhando, com o Tavares aproveitando, e daqui a pouco a gente vai reviver esse momento. Vence a sua partida, aquela euforia, durante a entrevista coletiva do Marcelo Cordeiro, que a gente repercutia aqui, o Mirassol toma a virada. Quando o jogo terminou, quando o São Bento venceu a Inter de Limeira, o Mirassol vencia o Santo André por 1-0. Por essa questão da pandemia, nós não podemos ir sequer ao estádio. Então, o jogo ontem foi no estádio Walter Ribeiro. Eu estou em home office, eu fiz o jogo da minha casa. Acabou o jogo, claro, fui para o jogo do Santo André contra o Mirassol. E com 4, 5 minutos vendo o jogo que, no segundo tempo, quando começou o segundo tempo, eu falei, xiii, não vai dar. Time do Mirassol, não estou dizendo que o Mirassol entregou o jogo, não tem por que fazer um negócio desse. Mas não estava a fim de jogo. O Muralha completamente desligado, enfim, o Santo André vira o seu jogo, um gol de falta que desviou na barreira e um outro gol depois um pouco mais para frente, e aí recoloca o São Bento entre a cruz e a espada novamente. O São Bento depende só de si, mas precisa vencer o Santos na Vila Belmiro. Vencer o Santos na Vila Belmiro, em qualquer circunstância, é muito difícil. E se o São Bento vencer o Santos estará... O Santos do Pelé, o Santos campeão da Libertadores, o Santos vice-campeão da Libertadores no dia 30 de janeiro, esses dias, pode ser rebaixado pelo São Bento se perder por 2-1. Não é roteiro de série da Netflix? Fácil, fácil, um roteiro de série, repito, sem precisar de ninguém para escrever, porque o próprio São Bento escreve essa história e é sempre... uma honra contar estas histórias para o ouvinte, aproveitar para agradecer o carinho de muita gente por todos os caminhos, via WhatsApp, redes sociais, enfim. Telefone tocou ontem depois do jogo. É inacreditável o carinho e a referência que é a Cruzeiro FM. Acho que isso é importante também da gente destacar. Claro, somos todos os profissionais aqui da casa, estamos aqui há muito tempo, mas a referência sempre é para a Cruzeiro FM, que por muito tempo investe no negócio chamado esporte, transmissão esportiva, que eu vivo repetindo, não é nada barato, não. Precisa-se de muito investimento para manter as transmissões no ar. Vamos fazer o seguinte, vamos reviver esse momento de alegria, esse momento do torrico do João Grilo, como disse o André Fasano, quando o São Bento marcou o gol da virada e finalmente... Depois de 11 jogos, o São Bento ganhou uma no Campeonato Paulista. Diego Tavares marcou o gol e nós contamos essa história desta maneira. Bruno Leonardo tira de qualquer maneira, escorou o Alan Dias, vinha chegando, o Tavares conseguiu bater a carteira, se segura aí, vem chegando o Tavares, cara a cara, vai sair o gol, bateu pro gol, vem vibrar comigo, amigo torcedor! Gol! São Bento! Você! Tavares, camisa número 10, fatal! Pintou a falha da zaga, o Tavares conseguiu ficar com a bola, invadiu a área, anote o tempo do gol, amigo torcedor, 52 do segundo tempo, a novinha na casinha da Inter de Limeira, Diego Tavares, fatal, o goleirão Jefferson Paulino se jogou, mas não alcançou, ainda teve desvio, a novinha lentamente, morrendo no fundo das redes da Inter de Limeira, repetindo o tempo do jogo, 52 segundo tempo, pra galera do São Bento curtir e compartilhar na Cruzeiro FM, e pela primeira vez no campeonato, olhar com alegria o placar, pode estar se desenhando a primeira vitória do São Bento no Paulistão 2021. O predestinado Diego Tavares, fatal. O placar aponta. São Bento 2, Inter de Limeira 1, Rossini. Uma bicuda pra frente do Bruno Leonardo. O Daniel Vansan foi tirar de perna direita, que não é a boa. Furou e deixou no pé do Diego Tavares, mano a mano com o goleiro. O último toque do Tavares antes da finalização, ele adianta demais, mas o Paulino refuga, não sai. Quando decide sair, já era. Tavares toca por baixo do goleiro da Inter de Limeira, marca o segundo gol do São Bento. O São Bento está na frente, 2-1. É o oitavo gol do São Bento no Campeonato Paulista, o quarto do Tavares. São Bento! Este então o gol do Diego Tavares, é uma reflexão que eu fazia também nas redes sociais. Este pode se tornar, se não o mais importante, um dos mais importantes gols da história do São Bento. Tudo depende desta última rodada. Nós temos nesse passado recente do São Bento o gol do Marcos Vinícius contra o Sertãozinho, que confirmou o acesso à Série A2 em 2013, um gol muito lembrado também na última hora. O gol do Marquinho em Santo André é muito parecido com esse gol do Diego Tavares no que diz respeito à sequência do campeonato. Em 2014, é considerado o gol da retomada do São Bento, por muitos considerado o gol do acesso do São Bento em 2014 na Série A2, o gol do Marquinho, mas não foi o gol decisivo, digamos assim, para o acesso do São Bento. São Bento ainda venceu o Guaratinguetá com o gol de Elton Luiz no Walter Ribeiro e depois com o próprio Marquinho confirmou o acesso diante da Catanduvense fora de casa. Esse gol do Diego Tavares coloca o São Bento numa situação de permanecer na primeira divisão em caso de vitória e ser algoz histórico do Santos. O Santos nunca em sua história disputou uma segunda divisão. O São Bento se coloca nessa posição de colocar o Santos em risco de disputar a Série A2. Portanto, se o São Bento vencer, e só o São Bento vencendo, isso pode acontecer só desta forma, só com a vitória do Azulão no domingo, este gol do Diego Tavares pode se tornar, talvez, eu diria que o mais importante da história do São Bento, pela maneira que aconteceu e por tudo que pode acontecer depois dele. Mas ainda temos que esperar este capítulo final nessa história do São Bento. Após a partida, por telefone, nós tivemos contato com o Diego Tavares, por enquanto o herói da permanência ou da sobrevivência do São Bento no Campeonato Paulista da primeira divisão. E ele fala justamente deste alívio em conseguir a primeira vitória na 11ª partida da competição. Cara, era um piso, né, vinha carregando aí, né, fazia 9 a 10 jogos aí sem vitória, mas o time vinha batalhando até no final, eles não tiveram um detalhe aí que não estava conseguindo a vitória. Era um gol, ou uma lance aí, bola parada, mas estava empatando, até ia no jogo, mas aí foi diferente. A sorte mudou o nosso lado aí, conseguimos conquistar a nossa primeira vitória aí, Deus fizeram um pouquinho de gol contra o Santos aí, para conseguir a vitória lá, para permanecer aí na Série A. Palavras então do Diego Tavares, e para a gente finalizar, vamos também registrar um trechinho da entrevista do técnico Marcelo Cordeiro, falando da entrega dos jogadores do Azulão na vitória de ontem, e ele também já dá um troquinho sobre esta decisão diante do Santos. O grupo foi assim, de uma entrega acima do que eles vinham fazendo, e foi cobrado principalmente no intervalo ali, esse espírito de decisão. Alguns lances, no primeiro tempo, faltou esse espírito de decisão, né, uma bola dividida, né, tivemos alguns erros ali atrás que não podem acontecer, mas foi falado no intervalo. Né, erros acontecem, mas numa decisão aqueles erros não poderiam acontecer. Foi cobrado os atletas, eles entenderam que tinham errado e voltamos muito melhor para o segundo tempo. Né, então, agora descansar os atletas, temos aí dois dias para poder recuperar, o jogo já no domingo, e vamos aguardar o cenário aí, né, até a questão clínica de alguns atletas ali, o Júlio talvez não tenha condição, porque sentiu, né, o adutor da coxa ali, mas a gente vai reavaliar ainda. Mas o mais importante hoje foi a vitória, e eu tenho certeza que hoje o torcedor do São Bento está muito feliz, não só pela vitória, mas pela entrega e dedicação de todos. Este então o técnico Marcelo Cordeiro, e já na segunda-feira, Fábio Andrade, na minha próxima participação ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro, nós teremos o final dessa temporada 2021 no que diz respeito ao Campeonato Paulista e a participação do São Bento e do Santos, Fábio Andrade. Legal, Nilson, mais uma vez uma transmissão que emociona o torcedor, devolve de novo essa esperança e mostra, né, o caminho tão difícil, porque a gente fica imaginando, a gente conversou muito aqui, a equipe aqui pela manhã, não é um adversário, mas o Santos está numa péssima jornada desse ano de 2021, tudo que vem acontecendo, mas a gente fica imaginando a pressão também na Vila Belmiro, né? O pós, ou a reapresentação desses atletas, agora com a contratação do Fernando Diniz, enfim, clube grande, quando tem uma situação como essa, vira o purgatório. Não, né? E é isso que eu ia falar, porque o pessoal fala muito, né, que quando o clube grande está numa situação de zona de rebaixamento, é muito difícil ele se salvar, porque o clube grande não está acostumado com essa pressão, com esse tipo de pressão, né? Então, o Santos... Alguns estão. Alguns estão. O Santos não. Alguns estão, o Santos de fato não. O Cruzeiro, por exemplo, foi um time que nunca foi rebaixado também e passou pelo que passou. Tanto é que ainda está na Série B do Campeonato Brasileiro. Teve a perda de pontos e tudo mais, mas ainda está na Série B. E, enfim, é difícil, a tarefa é dificílima para o Santos, mas para o São Bento, melhor dizendo, situação um pouquinho mais confortável para o Santos, que só precisa de um empate, mas o Santos que abre o olho, hein, porque time grande que não está acostumado a viver uma pressão dessa... E outra, né, time de falhas individuais, você vê o Santos com jogadores que, entre aspas, acabam entregando o jogo em momentos de decisão... Tudo isso você coloca nesse caldeirão aí, muito bem temperado, que tem o São Bento também participando desse momento. Que pena, né, Nilson, que chega a última rodada, onde o São Bento poderia ter permanecido pelo menos e rever o planejamento para a sequência da temporada, agora está numa disputa aí danada de um jogo tão importante, de uma decisão gigantesca como essa que se tornou Santos e São Bento. O Santos nessa pressão e o São Bento na possibilidade de permanecer na primeira divisão fazendo história. Os ingredientes estão todos nessa panela, hein, Nilson? Vamos contar essa história, Fábio Andrade, no domingo, Dia das Mães. Ainda não estamos divulgando o horário da nossa transmissão. Por quê? Porque não tem horário do jogo ainda. Estamos aguardando, muito provavelmente, nós comentávamos a questão do Plano São Paulo ontem, durante a nossa jornada esportiva. Talvez a federação esperando algum posicionamento diferente para fazer com que as partidas não tenham que necessariamente começar após as 8 da noite. Mas nós teremos, eu tenho certeza, que ainda nesta sexta-feira há definição em relação ao horário dessa partida. Então, estamos na expectativa, estamos aqui de plantão e vamos divulgar amplamente mais uma vez a jornada esportiva. É certo que Santos e São Bento jogam no domingo e é certo que a Cruzeiro FM vai retratar a partida em qualquer horário, no horário que ela acontecer. Então nós estamos esperando para divulgar bem bacana a nossa transmissão. Claro, é uma transmissão diferenciada, embora, repito, não possamos estar presentes, se nem no SIC nós temos acesso nesse momento, imagina na Vila Belmiro. De fato é uma pena, tenho certeza que muita coisa na questão transmissão mesmo seria diferente se estivéssemos ontem no Walter Ribeiro ou se estivéssemos na Vila Belmiro, mas é uma postura da federação e a gente tem que respeitar e entregar para o ouvinte da Cruzeiro FM, que é o mais importante, o melhor produto possível. Então, durante o dia, nas redes sociais e também aqui na programação da Cruzeiro FM, nós vamos divulgar o horário dessa partida e logo mais, ao meio-dia, claro, a gente volta falando demais de São Bento e Inter de Limeira e projetando. É o Sansão da história para o Azulão de Sorocaba. Santos e São Bento decidem quem ficará na primeira divisão na temporada 2022 no próximo domingo. Então, todos convocados logo mais ao meio-dia. Mais uma edição do Fome de Bola. Até lá. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. No Jornal da Cruzeiro, as ações dos nossos vereadores. Legislativo. Após várias reclamações de vereadores sobre a depredação e os furtos constantes em algumas escolas da rede municipal de Sorocaba, o líder do prefeito Rodrigo Manga na Câmara apresentou o encaminhamento dado pelo Executivo para tentar sanar essas questões, visando o retorno das aulas presenciais na cidade. As informações foram divulgadas pelo vereador João Donizete, do PSDB, durante o chamado Pinga Fogo, na sessão desta quinta-feira da Câmara Municipal. Um dos pontos citados foi o andamento do processo de licitação para a contratação de uma empresa, de forma emergencial, para a realização de manutenções em todas as unidades da rede municipal de ensino. Então, com relação à CPL emergencial para a manutenção de todas as escolas que sofreram vandalismo, é a CPL 112/2021, ela já está em tramitação. Nós tivemos uma reunião com o secretário de Educação para tratar institucionalmente de todas as unidades escolares do município. E é um prazo mediano de 30 dias. Essa empresa, que está sendo contratada em caráter emergencial, vai estar disponível para dar encaminhamento e manutenção nos locais onde os vereadores e vereadoras estão indicando que precisa de manutenção para que possa estar recepcionando os alunos agora nesse período. Valor de 4 milhões de reais é contrato emergencial para atender a questão das escolas. O parlamentar citou ainda sobre o andamento da licitação para a contratação de uma empresa para a realização de reformas nas unidades de ensino que precisam de uma atenção especial. CPL 581, reforma de 4 unidades escolares no valor de R$1.255.000 para atender especificamente as mais depredadas, que é a Escola Municipal Professora Inês Rodrigues Cesarotti, a Escola Municipal Tereza Schiambelli Giannini, a CEI Hélio Delcícia Júnior e a CEI Madre Tereza de Calcutá. Então, essa já está também adiantada, é uma CPL que para 30, 40 dias, nós provavelmente, se não tiver grandes problemas de ordem, de recurso, da empresa que perde e tudo mais. O líder do governo na Câmara também atualizou sobre o andamento das questões burocráticas para a contratação de vigias para as unidades escolares, que são alvos constantes de furtos e depredações. Contratação de vigias também está caminhando bem, segundo o secretário de Educação. 30, 40 dias, vai estar em condições. Nós já estamos a pedido da nova vereadora Yara e de outros vereadores. Nos próximos, na semana que vem, ainda não tem uma data marcada, nós deveríamos trazer o secretário de Segurança Pública Municipal para enriquecer as informações sobre os vigias estando nas unidades escolares, quais os equipamentos que eles podem usar, de que maneira que eles vão interagir com as forças de segurança pública em nível municipal, em nível estadual, porque eles vão estar descobertos lá, vereador Dylan. Então tem que ter um certo cuidado com relação a isso também, a segurança dos próprios vigias. Isso deve ser tratado nessa conversa com o secretário de Segurança. Por fim, o vereador João Donizete falou sobre a distribuição do kit alimentação escolar, que visa atender principalmente os estudantes em situação de vulnerabilidade social. É o kit alimentação para 60 mil alunos da rede municipal. Também deve ser escolhida a empresa ainda dentro desse mês, agora está numa fase final. Fazer a primeira entrega agora em maio, na segunda quinzena de maio, mais para o final do mês. Uma segunda entrega em junho e uma terceira entrega provavelmente em julho. É uma cesta básica, mas por força de legislação, que falou muito bem o vereador Fausto hoje na rádio, tem que ser específico, voltado para o aluno, como se ele estivesse sendo alimentado na unidade escolar. Então, nessa cesta, ela vem feijão, arroz, macarrão,

acabam gastando menos, colocam o dinheiro na caderneta de poupança, que é a maneira mais simples de você conseguir guardar o dinheiro, é o mais conhecido do brasileiro, e isso acabou dando esse impacto positivo aí. Mas isso deve-se muito mais à questão do auxílio emergencial. Então, esses meses, de novo, nós vamos ver, ter o auxílio que volta, talvez fique líquido novamente positivamente, e depois vamos ver o que, que pode acontecer. Tomara que a economia volte a crescer, para que você tenha salário, você volte as pessoas a ter rendimento, para poder voltar os depósitos, não sendo nessa linha de, pelo auxílio. Então, isso mostra a importância do auxílio emergencial, principalmente para as pessoas de mais baixa renda que precisam desse recurso. Então, é nítido, quem vai em supermercado, você olha hoje, o movimento é muito menor do que quando o auxílio era R$600. Então, realmente, esse dinheiro faz falta, as pessoas têm essa necessidade. Vamos ver como é que vai ficar a economia. Precisa reagir para que a gente volte a crescer. Mas é um sinal, pelo menos, de um início de reação, professor? Ainda não. Ainda você não pode dizer que você está a economia reagindo. Muito pelo contrário, as pessoas têm mais medo, e quando você tem mais medo, você acaba guardando dinheiro. Foi o que o Japão chama paradoxo da parcimônia. Você começa a guardar, e aí, se você não gasta, a economia acaba não andando. Então, é preciso ver esse cuidado, e esse dinheiro precisa entrar, porque a economia precisa realmente de dinheiro para que ela possa rodar. Então, vamos esperar um pouquinho, ver qual que vai ser o resultado aí, mas precisa a economia crescer. Isso aí é nítido, que sem isso o Brasil não sai da crise, que aliado com a pandemia fica muito difícil. E eu lembro sempre que você, nosso ouvinte, também pode participar do quadro Economia e Negócios com o professor e economista Geraldo Almeida, mandando suas dúvidas, seus questionamentos para o nosso WhatsApp, pelo 99135-5532, ou também pelo 3414-1500. Você manda sua mensagem, o professor Geraldo Almeida responde a você. Professor, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Eu te agradeço. Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida. Mercado Financeiro. Apoio Cultural. Tenda Atacado, agora em Sorocaba. Bom negócio é aqui. O dólar comercial terminou a quinta-feira em queda de 1,62%, cotado a R$ 5,27 na venda. É o menor valor de fechamento desde 14 de janeiro, quando a moeda norte-americana encerrou a sessão aos R$ 5,21. Na semana, o dólar já acumula perdas de 2,84% frente ao real. Em 2021, porém, o balanço ainda é mais favorável à moeda americana, que valorizou 1,72% no período. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, registrou alta de 0,30%, chegando aos 119.920,61 pontos. Com o desempenho desta quinta, a semana se mantém positiva para o indicador, que subiu 0,86% desde segunda-feira. No ano, a alta acumulada é de 0,76%. Destaque para as ações da Ambev e da Gerdau, que valorizaram 8,55% e 5,18% no pregão, respectivamente. Na outra ponta, a Ultrapar e a Localweb foram responsáveis pelas maiores perdas, menos 6,84% e menos 5,56%. O euro encerrou a sessão em baixa, cotado a R$ 6,36 na venda. Jornal da Cruzeiro. Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives, facebook.com/CruzeiroFM. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Entrevista. O distanciamento social mudou o hábito alimentar de 90% dos brasileiros. E com isso, alguns cuidados precisam ser tomados, inclusive com a nova modalidade delivery para mercados. Para falar mais sobre isso, vamos conversar agora com Solange Cassar, ela que é nutricionista e diretora da Normalize Nutrição, empresa especializada no controle de qualidade e segurança alimentar. Seja muito bem-vinda à Cruzeiro FM, e nessas compras deliveries, elas precisam de algum cuidado especial? Oi, Caio, obrigada, é um prazer estar aqui. Então, sobre o delivery, né, tudo que, na época da pandemia, tudo tem que ter cuidado, não só a manipulação em si, né, todo o processo, desde a hora que chega o produto, durante a produção, até a entrega do produto final para o cliente, a gente precisa ter esse cuidado na manipulação. E a gente fala muito em higienização das compras, né? No caso da delivery, também precisa dessa higienização e alguns outros cuidados também, né? É, não só a higienização da embalagem, né? Quando a gente fala de transporte, normalmente, transporte de alimento, nem sempre a gente está transportando produtos secos, né? Que podem permanecer muito tempo em temperatura ambiente. Então, tem que tomar cuidado também com a temperatura e o armazenamento desse alimento durante o transporte para garantir a integridade nutricional no sentido de segurança mesmo, né, alimentar, a questão da proliferação, né, de micro-organismos que pode acontecer, se esse transporte, se esse alimento ficar muito tempo em temperatura não recomendada. Então, aí pode proliferar micro-organismos não desejados, né, os micro-organismos patogênicos, que a gente chama. Certo. E existe alguma dica para as pessoas medirem essa temperatura dos produtos? Então, dentro do mercado, quando existe uma diferença, né, entre receber um produto no estabelecimento para vender lá dentro, que também é um transporte, né, que vem de um local para o outro, e aí existe aquele recebimento da dona de casa, né, do consumidor final que está recebendo esse produto. Então, no supermercado, a gente tem um controle de qualidade, preenchemos planilhas, né? Então, existe um termômetro que fica ali no recebimento para a gente poder aferir certinho a temperatura que está e classificar se está dentro ou fora da faixa de temperatura recomendada. Em casa, não é muito comum a gente ter um termômetro a laser para verificar. Então, dá para colocar a mão, ver se o produto que é congelado, ver se ele realmente está congelado, né? Se não tem ali, né, nenhum indício de que está descongelando, se não tem cristais de gelo dentro da embalagem, se tem cristais de gelo, pode ser, isso indica que esse produto foi congelado, descongelado e congelado novamente, né? É, se o produto for resfriado, aí realmente não tem como a gente dizer precisamente, né? Vai ter que ser com a análise sensorial mesmo, se está geladinho, né? E se for um alimento quente, também com análise sensorial, porque a gente normalmente, a dona de casa, não tem termômetro, esse tipo de termômetro para ferir isso em casa, né? Isso é uma atividade mais extra, é um profissional. E até em relação a esses congelados, né? A senhora falou em relação a cristais que podem indicar que o produto foi recongelado. Qual orientação a gente pode passar até em torno desse congelamento? Se a pessoa receber um produto que deveria estar congelado, mas, por exemplo, já está um pouquinho mais mole, e pensa, vou colocar de novo no freezer, ele congela novamente. Essas ações, elas podem ser perigosas? Podem ser perigosas, sim, porque aí ele já perdeu a qualidade. Se ele foi descongelado, congelado novamente, descongelado, a gente não sabe quanto tempo ele passou descongelado, se esse produto ele estava dentro das faixas de temperatura de segurança, tudo bem, talvez ele não tenha, não deveria ter sido recongelado novamente, né? Mas a partir do momento que a gente descongela, ele já precisa ser usado. Então, quando a gente congela de novo, já perdeu a integridade do produto, ele já, o congelamento, ele tem que ser apenas em uma fase do processo. Então, ele cru e depois de pronto para consumo, né, selado, frito, enfim, depois de passado pela cocção, ele pode ser congelado novamente, uma vez em cada etapa. Se ele congelou, descongelou na mesma etapa, produto cru, ele perde totalmente a integridade e a segurança dele. Certo. E qual a melhor forma de armazenar o produto para realizar esse transporte até a residência? Bom, nós temos três tipos de produtos que podem ser transportados, né, ali que o consumidor pode receber. Produtos secos, que são aqueles que não precisam de armazenamento em temperatura controlada, né, por exemplo, um saquinho de granola, ele não precisa ser armazenado, né, em refrigeração. Aí a gente tem o produto refrigerado, que é aquele que precisa, sim, estar sob temperatura controlada, né, no transporte de 4 a 7 graus, né, a temperatura de armazenamento é até 5 no máximo, mas durante o transporte a gente tolera até 7. E nós temos os alimentos que são congelados. Então, esses precisam chegar congelados. Então, quando o produto chegar em casa, primeira coisa que vem pelo delivery, né, pelo supermercado, enfim, pelo transporte, primeira coisa que o consumidor tem que fazer é priorizar esse armazenamento. Primeiro eu vou armazenar aquele que é resfriado, que a temperatura dele varia muito rápido, né, por ser um produto resfriado. Então, essa variação de temperatura ela pode ser significativamente negativa, porque varia muito rápido, né? Já que a gente está falando de um produto resfriado. Quando o produto ele é congelado, ele pode ser, depois que o consumidor ele for armazenar o resfriado, aí sim ele vai passar a armazenar o congelado e logo em seguida aquele produto seco. E em relação a produtos que ficam relativamente expostos, né, frutas, legumes, enfim, quais cuidados precisam ser tomados para o transporte desses produtos? Alguns hortifrutis, eles precisam ser refrigerados também. Então, tem que ter um certo cuidado para ele, se ele sofrer um aumento de temperatura e ficar muito tempo nessa temperatura, ele pode perder qualidade também. Melancia, quando ela já está cortada, ou moranguinho, que são mais sensíveis, né? E aí, durante o transporte de hortifrutis que não precisam ficar refrigerados, mas que são mais sensíveis, ele pode, durante o transporte, sofrer machucados, né? Por exemplo, pera, que tem a pele mais sensível, goiaba, né? Dependendo da goiaba. Então, durante o transporte, o que pode acontecer? Ele vir machucadinho. Então, para a gente garantir que esse produto chegue íntegro, ele tem que estar armazenado de uma maneira que nada vá ficar em cima dele a ponto de machucar ele, né? De deixar ele perder a integridade ali da superfície desses hortifrutis, né? Folhosos, que se ficarem muito tempo na temperatura muito quente, né? Eles vão murchar, né? Alface, não dá pra gente deixar ele muito tempo em um local muito fechado, quente, porque ele, com certeza, ele vai murchar. E antes do consumo, claro, a orientação de sempre lavar muito bem lavado, né? Ah, sim, principalmente agora na pandemia, né? Chegou em casa, vai fazer a lavagem e a cloragem desses alimentos, tá? Com hipoclorito de sódio, 10 ml do produto para 1 litro de água, enxágua bem, está pronto para consumir. Tá certo. Solange Cassar, nutricionista e diretora da Normalize Nutrição, uma empresa especializada no controle de qualidade e segurança alimentar. Mais uma vez, muito obrigado por atender a Cruzeiro FM. Obrigado, prazer é meu. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo com resultado aparente. Saúde. Quer melhor presente para uma mãe do que ver seu filho saudável? Pois a vacinação das gestantes pode ser fundamental para proteger o bebê de várias doenças. O médico infectologista e gerente médico de vacinas da GSK, Dr. Emerson Mesquita, falou à reportagem sobre a segurança e importância de vacinar as gestantes. Primeiramente, é importante destacar que as vacinas recomendadas durante a gestação são seguras e que o Brasil tem um histórico sólido de imunização materna. Prova disso é a obtenção do certificado de eliminação do tétano neonatal e materno em 2017. Esse exemplo deixa claro que a vacinação durante a gestação, além de ser segura, tem benefício duplo, ou seja, beneficia gestante e bebê. Além das vacinações durante a gravidez, as mulheres que planejam engravidar também devem se atentar para a atualização da caderneta vacinal, para ficarem protegidas contra doenças que têm prevenção por vacinas, mas que são contraindicadas durante a gestação. Dados do Programa Nacional de Imunizações, atualizado em abril de 2021, apontam que em 2020, a cobertura vacinal contra coqueluche nas gestantes chegou a apenas 45%. Segundo o Dr. Emerson, o maior problema com a baixa cobertura vacinal é o risco do recrudescimento de doenças que já estavam controladas. Ele comentou quais são as principais vacinas recomendadas para as gestantes. No Brasil, são recomendadas 4 vacinas para as gestantes. A DTPA, que previne contra difteria, tétano e coqueluche. A DT, que imuniza contra difteria e tétano. A vacina contra a hepatite B. E a influenza, que protege contra a gripe. Todas são oferecidas gratuitamente nos postos de saúde pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Também é importante a vacinação de pessoas que irão conviver com o bebê de forma mais próxima, como pai, irmão, avós e babá, antes do nascimento. Diferentemente da imunização materna, em que a mulher deve se vacinar contra a coqueluche a cada gravidez, para os familiares do bebê, o esquema vacinal pode variar de acordo com o histórico prévio de vacinação. A Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda até 2 doses de DT e depois um reforço com DTPA a cada 10 anos. A coqueluche é uma infecção altamente contagiosa que acomete principalmente crianças menores de 1 ano, podendo ser fatal, o que ressalta a importância da vacinação das gestantes com a vacina DTPA, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Além da vacinação, outras formas de prevenção incluem bons hábitos de higiene, como lavar bem as mãos e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Agência Rádio Web de São Paulo, Regis Salvarani. E antes do nosso editorial, fechando aqui o nosso Jornal da Cruzeiro, edição desta sexta-feira, é sempre importante, né? A gente fala muito sobre a vacinação, repassando e compartilhando aqui com os nossos ouvintes. Eu sempre convido você a ficar ligado nas redes sociais da Cruzeiro FM, também nosso site, que a gente compartilha para você online todas as informações sobre vacinação, quando tem cadastro. Ontem a Prefeitura abriu para os profissionais da educação e era preciso, né, fazer um cadastro, que abriu às 15h. Enfim, a gente está o tempo todo atualizando para você, ouvinte, compartilhando essas informações para que você receba e possa fazer. No caso, se precisar de cadastro, você tem tempo de fazer o seu cadastro. Se é de orientação de data e horário, você recebe as orientações de data e horário também, isso durante toda a nossa programação. Antes do André reforçar aqui mais uma vez a vacinação na cidade de Sorocaba, eu quero girar a participação do ouvinte aqui, que também já tomou sua vacina nesta sexta-feira e faz questão de compartilhar esse momento com o ouvinte da Cruzeiro FM. Vamos ouvi-lo. É o Giba da Vila Santana, acabei de tomar a vacina na Igreja Universal. Só gostaria de deixar meus parabéns pelo atendimento e pela organização. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Legal, né, Giba? Que bom, né? A felicidade de quem tomou a sua vacina e, é claro, todos os cuidados necessários ainda, uso de máscaras, evitando aglomerações, mas o processo de imunização faz toda a diferença, com certeza, e por isso que a gente fala o tempo todo da importância dessa imunização. André Fazano, rapidamente no pique do rádio, a informação para o ouvinte nesta sexta-feira, se é que alguém ainda não está sabendo que tem vacinação para 60 anos ou mais hoje. Exatamente. Sexta-feira, então, primeira dose da vacinação em idosos com 60 anos ou mais. Funciona da seguinte forma, então, os nascidos de janeiro a junho recebem a vacina até meio-dia, já que a vacinação começou às 8 horas da manhã. Então, até meio-dia, quem nasceu em de janeiro a junho recebe a primeira dose da vacina. Os nascidos em julho a dezembro com 60 anos ou mais vão receber a dose de meio-dia até às 4 horas da tarde. 5 postos de vacinação que acontecerão no sistema drive-thru, esse processo de imunização, na antiga sede da UAB Sorocaba, na Avenida 3 de Março, aqui no Alto da Boa Vista, altura do número 495, no Clube União Recreativo Campestre, na Rua Francisco Paulo Braion, número 650, no Jardim Guadalajara, no Shopping Cidade de Sorocaba, na Zona Norte, entrada pelo estacionamento G6, pela Avenida Atanásio Soares, a Igreja Universal do Reino de Deus, que fica na Avenida Afonso Vergueiro, ao lado do Terminal Santo Antônio, na região central da cidade, e no Instituto Humberto de Campos, na Rua Rosa Maria de Oliveira, número 377, no Jardim Zumira, zona oeste da cidade. Obrigatória apenas a apresentação de documento de identidade com foto, não é preciso o agendamento prévio, apenas a apresentação deste documento para receber a primeira dose da vacina, o público com 60 anos ou mais. Legal. Editorial da semana, com texto de Fernando Guimarães, A Vida é Nosso Bem Maior. Você ouve aqui na voz de Márcio Correia. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Este é o tema da campanha Maio Amarelo deste ano de 2021 e tem como objetivo promover a empatia e a humanização das estatísticas de acidentes de trânsito e alertar o motorista sobre como a impaciência e a intolerância refletem nas atitudes das pessoas quando estão dirigindo. Esses dois elementos são importantes para que possamos conquistar, cada vez mais, um trânsito mais seguro e humano para todas as pessoas. Ter empatia no trânsito. Conceder a passagem, pedir desculpas quando comete algum erro, ser gentil e buscar sempre a prática de boas atitudes, em especial de respeito à legislação, são alguns dos ingredientes para se evitar acidentes fatais e brigas no trânsito. A somatória desses itens parece ser uma matemática fácil, mas muitas pessoas ainda confundem trânsito com pista de corrida ou competição e passam o tempo todo desafiando outros condutores. A melhor resposta para esses azarões é simplesmente ignorá-los e não ceder às provocações. As vias na cidade são para a mobilidade, para o tráfego de pessoas que precisam resolver seus compromissos, deslocando-se de um lado para outro. Então, trânsito é convivência e não disputa. Um dado positivo, apesar do tema da campanha Maio Amarelo, é de que podemos notar que o trânsito parece estar se organizando a cada dia e que, por conseguinte, vem refletindo na queda do número de mortes no trânsito. Aliás, conforme dados do Detran São Paulo, a região de Sorocaba apresenta uma redução de 13% nos óbitos em acidentes de trânsito, desde 2015, ano em que se iniciou a série histórica do InfoSiga, um sistema gerenciado pelo programa Respeito à Vida. De acordo com o InfoSiga, a região de Sorocaba vem apresentando melhorias no número de mortes no trânsito. Em 2015, morreram 494 pessoas. E no ano passado, esse número caiu para 428. Mesmo assim, como muito bem disse o advogado e especialista em trânsito Renato Campestrini, no quadro Mobilidade Urbana da Cruzeiro FM, não dá para comemorar esses números, já que apesar da queda, ainda estão muito altos. Contudo, não podemos aceitar como normal essa estatística. Trata-se de uma questão de bom senso entender que é inadmissível perder qualquer vida no trânsito. Ao longo desses 10 anos, a Cruzeiro FM, também preocupada com essa questão, passou a promover a campanha Motorista Legal. Trata-se de uma ação anual que tinha por objetivo educar e ensinar as pessoas de que devem repensar suas atitudes e agirem de maneira responsável e cuidadosa no trânsito. E é por meio dessas campanhas educativas permanentes que se busca o aprimoramento desse sistema complexo chamado trânsito. Cada um de nós faz parte dele, pois está integrado à mobilidade urbana. A partir do momento em que deixamos nosso lar para cumprir nos nossos compromissos diários, tornamos-nos um membro ativo desse sistema. E dessa forma, temos a obrigação de funcionar bem e de maneira compassada. Procure ser alguém que faz a diferença para melhor no trânsito de cada dia. Pois se cada um de nós pensar dessa forma e ter uma atitude respeitosa, responsável e empática nesse complexo, certamente teremos um sistema cada vez mais humano, pois é isso que somos, seres humanos. Então, a pandemia pode ter reduzido o contato e o afastamento social entre as pessoas, além da suspensão de muitas campanhas educativas como a do Motorista Legal. Mas ela não pode jamais ser a responsável pela redução de acidentes e mortes no trânsito. Assim, devemos assumir nosso papel de motorista e motociclista legal, mas trabalhando em coletividade por um bem maior do nosso trânsito. A vida. Cruzeiro FM. Número 1 em jornalismo. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. E Café Santa Fé, o único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade. Reconhecido na França como o melhor café. Você está com o Jornal da Cruzeiro. E não esqueça, use máscara. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Evite aglomerações. Não leve acompanhante ao mercado para fazer suas compras e, mesmo em casa, não realize encontros desnecessários. Nesse momento, todo cuidado é pouco. E medidas simples e conhecidas como essas protegem você e as pessoas que ama. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, na luta contra o coronavírus. Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade. Reconhecido na França como o melhor café, do blend à xícara, para você. Qualidade e bom gosto para quem busca excelência e o melhor café. Intenso, clássico, aromatizado, delicado, descafeinado. Café em cápsulas e sachês compatíveis com a Delta Q, Nespresso e outras máquinas. E muito mais. Surpreenda-se com o Café Santa Fé. Único. Premiado. Elaborado por você. Acesse cafesantafé.com.br. O encontro de marcas consagradas traz um empreendimento excepcional. Um residencial totalmente integrado ao Shopping Iguatemi Esplanada. Brickell Iguatemi. Facilities e áreas de lazer dignas de hotéis internacionais. Apartamentos de 60 a 278 metros quadrados, com recursos tecnológicos para você viver o futuro. Visite dois decorados no Shopping Iguatemi Esplanada. CRB Construtora. A obra é arte.